Tá no ar a edição do Estádio 97. A partir de agora, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também em nome de Extra, construindo com valor e Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, tá no ar no Estádio 97. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, Jean, boa tarde. Boa tarde, Zé Gotinha. Beleza? Tudo certo aí, seu Bento? Beleza, Zé Gotinha. Grande Bento. Beleza, Dodô? BRG, mano. E aí, tamo aí, tamo na área, hein? E aí, Dodô? Olá, boa tarde. Aí. Vamos lá, ó, chegando aí, vamos chegando. Sério, um moto, hein? Te amo. Solta a bagaça aí. Vamos. Tudo certo aí, Domênico? Tudo certo. Começar com... Podemos Suave. Começar? Estou à sua disposição. Começar com o tricolor, então. Tricolor. Tricolor, é hoje, daqui a pouco, né? Estádio do Morumbi, 21h45, recebe o Juventude. Alô. É... Vou, Álvaro. E tem aqui umas mudanças. É o Rodrigo Mauro. Caio tá descansando, viu? Não vai jogar, o Rodrigo Caio vai dar uma descansada. É, também tem proposta. Ele vai viajar também pra tirar o passaporte dele. É. Inclusive, o pessoal do Sevilha aí quer assinar só se realmente tiver apresentar Sim, o passaporte. Virar espanhol, né? Apresentar o passaporte. Tá bom. Dele. Mas olha, vamos possível escalação aqui do. Vamos lá. Do tricolor hoje. Vamos lá, o Denis. Denis. Bufarini. Lito. Denis é o herói. Maicon. Bom. Lianco. Muito Lianco bom. Agora tem futuro, é brasileiro, né? É, ele escolheu a seleção brasileira, né? E Carlinhos. Meu Deus. Aí vem a João Schmidt. É. Tem futuro, moleque. Hudson. Meio tem uma dúvida aqui, viu? Quem? Thiago Mendes ou Michel Bastos? Meu Deus. Eu acho que tá mais pro Thiago Mendes. Thiago, hein? O Michel tá. É. Meu. Tem que mudar, velho. É, aí vem... O que foi, vô? Thiago. Ah, vai ser o Thiago? Aí vem o... Eu tenho... Pigarro. Alergia. Do quê? De tempo. Entendi. É, esfria, você fica ruim. É, e quando fica calor também. Aí vem o Kelvin. Kelvin. Cueva. Gosto, gosto muito. E o Chaves. Muito bom. É isso aí. É. Certo, Motinha? Tá ótimo. O time tem que... Meu, contra o Juventude não dá, né, velho? Tem que ganhar, né, velho? Em casa, tem que ganhar bem. Tem. Né? Tem que mudar a chave aí, velho. É no Morumbi o jogo? Sim, vô. Você quer ir, vô? Não, eu ia jogar tênis no clube, não vou. Tênis? Fica tudo... As vagas tudo usadas. Você joga lá no Morumbi mesmo? Eu jogo ele lá é no... Sócio, ele é sócio número 3. Sócio. Caramba. Você sócio sabia disso? Sabia, vô. Eu fui conselheiro por um dia. Ele ajudou a vender o cimento do Morumbi, a rifa. Ele foi conselheiro por um dia, vô? Fui. É o Ernesto Boa Vida, ele faleceu, mas ele acabou voltando no dia seguinte. Como assim ele voltou? Ele não estava morto. Como assim? Aí eu assumi o lugar. Ele eu fingiu era... que dava morto? Não, não, ele desmaiou, ficou. Ah, foi um desmaio. Aí no velório descobriram. Que não era, não estava morto. Não estava morto, estava aí, nossa, ele levantou. Aí saiu todo mundo correndo no velório. Eu não estava. Seu Bento, dizem que o São Paulo está atrás de jogadores aí, né? E tem uma renca de empresários oferecendo jogadores ao São Paulo. Uma renca de empresários. É, aquela coisa, né, RG? Os caras tá todo mundo desesperado pro jogador aí, o São Paulo, o Corinthians. Diz que os mesmos empresários que... Tá pipocando tudo, né? Que oferece pro São Paulo, oferece pro Corinthians também, que tá precisando de jogador também. É só jogador de Série B. É, joga só... Parece que tem um jogador do Flamengo e um do Figueirense também, que parece que não estão lá encostados e tal. Imagina o jogador que tá encostado no Figueirense, velho. Não é melhor pegar a base? Então. Também acho. Aquela história. Mas ao mesmo tempo o pessoal tem medo de queimar a molecada da base, né, velho? Você sabe o que me preocupa, viu, Motinha? Primeiro, ótimo personagem que você faz, viu? Nossa, personagem? Não, esse personagem do Mota no ar é muito Mas bom. Ele não é personagem. Ah. Mas não é personagem isso aí. Não. Deixa ele, gente. Então, não... sabe, que antigamente o São Paulo era o primeiro a contratar os jogadores. É. Destaque do Aldax. Hoje em dia, a gente tá ao contrário, né? É o pega o Ítalo, que nem o Aldax queria. Não, ninguém foi. Pegou o pior do Aldax. Então, antigamente, se não é, o Palmeiras fazia isso muito. Né? E mudou isso. Agora mudou. O São Paulo... Passamos a zica pra vocês. Os caras estão comendo bola lá. Passamos a zica. Pô, mas hoje, antes... ó, resultado fácil pro São Paulo, hein? O que que é um pontinho... Onde é o jogo? No Morumbi. Ô, rapidinho, fala, o que que é um pontinho vermelho, um pontinho verde, RG, um pontinho azul... um pontinho amarelo, um pontinho preto e um pontinho marrom. Aonde? Aonde? Vermelho, azul. É. Mas o quê? Amarelo. Aonde? Aonde? O que é isso? É o símbolo das Olimpíadas. É, em casa. É isso? Não, você está tossindo, eu casquei de verdade, eu tô comendo bolacha. É isso ou não? Não, é dentro de casa, vai. Vou dentro de casa. É, como vamos que é? De novo. É o pontinho amarelo. Pontinho vermelho. É uma lata de seleta. Amarelo, verde. Não. É uma televisão com color bar. Nossa. Segue o jogo. Esse velho. Só o peixe, vai, depois dessa. Santos! Let's go! Deus. Daqui a pouquinho, mano. Que é xixi? Já é com furado, vocês, velho. A pizza é com vocês agora. Vou falar já. O que foi? Sabendo? Não te contaram? Vamos aí. Primeiro eu vou falar do time RG. Primeiro, 7:30 lá na Vila Belmiro. O Vasco. Jogão aí pela Copa do Brasil. Provável time também do Peixe. Sim. Que tem todo mundo, praticamente, do elenco aí à disposição. Vamos lá. É o Vanderlei. Boa. Vitor Ferraz. Boa. Luiz Felipe. Boa. Gustavo Henrique. Boa. E Zeca. Boa. Alô, Xirém. Thiago Maia. Boa. Renato. Boa. Lucas Lima. Boa. E Vitor Bueno. Boa. Gabriel de Vorta. Boa. E Ricardo Oliveira. Boa. Certo. É isso aí o time. Agora sobre o que o Mano falou. Modesto Roma tá a fim de jogar lá no estádio da W Torre. Ele mesmo nosso falou, estádio. Né, então, mas ele não falou, ele falou que o estádio é da W Torre e ele tem conversado que tem interesse em fazer algumas partidas, um jogo, enfim, lá na arena do W Torre. Ah, é verdade, falou, deixa eu ligar lá na arena W Torre. Tanto é que quando ele foi fazer a reserva, ele entrou no site da W Torre e tem lá a janela, locar arena. Aí ele clicou na aba lá e começou. É louco, é verdade, né? Ele falou. Ó, mas deu B.O., hein? O cara desrespeitou o Se porra. For pensar dessa forma, então a do Corinthians... Se for pensar também. Dessa forma, a do Corinthians é a arena do governão. Não, é pelo contrário. O Corinthians não precisa sair de casa. Tá devendo. O Corinthians não precisa sair daí. Quando você compra um carro... Se tá devendo, vamos lá. Ainda, então, segundo o presidente Santos, se a arena ainda é da W Torre, porque o Palmeiras tem 30 anos pra pagar, do Corinthians também não tem problema. A gente desenha na lousa. Por exemplo, se você... Eu desenho o presidente Santos também. Vamos lá. O Corinthians, ele não precisa sair de casa, tá certo? Quando a W Torre, no caso aí, que não existe no estádio do Corinthians, quer fazer um show. O Corinthians é dono da própria casa. O Corinthians, ele deve ainda pagar o estádio? Deve, claro que deve. Mas assim como você pode financiar um carro, tá certo? Você financia o carro. O carro é teu, bacana. Quando você toma a multa, a multa vem pro teu endereço, não vai pro endereço do governo ou pro endereço do banco. Então a partir do momento que você torna-se inadimplente determinada dívida, o banco pode tomar. Enquanto você não tem, talvez, aí essa pendência com o banco... O carro é teu, o apartamento é teu, você tá pagando, é financiado, mas é teu. Então, o negócio do que o Mano falou com relação aos shows, quando o Palmeiras tem, e isso tá em contrato. E o Palmeiras tem um detalhe, né? Durante 30 anos. Só tem isso em contrato, porque o Palmeiras não pagou um centavo pra ter estádio. Pois é. Então é como se fosse pagando com uns shows. Não, mas então, é que tá, Domênico. Se tiver uma final de Libertadores e um show do Eros Ramazzotti, o Palmeiras tem que sair de casa. Não vai ter. Você gostaria que Em vários jogos vocês precisaram sair de casa, porque a casa não é de vocês. Durante 30 anos casa... é W Torre. Tanto que o Modesto falou isso. Se informa melhor que o. Vai discutir com o presidente do Santos. Vamos ir aí então, pô. Vai discutir com o presidente do Santos. O estádio da W Torre. Não ia jogar nessa data aí. Arena W Torre. Palmeiras ia jogar nessa data? Não ia, né? Qual data? O que o Santos quer? Eu não sei. Ele quer jogar quando? Ué, mas pode jogar. A prioridade é do Palmeiras. Pode ser que... Não, mas peraí. A prioridade não é do Palmeiras, não. Você tá equivocado, RG. A prioridade é a W Torre falar. Pode jogar ou não pode jogar. Não, tem nada a ver. Se houver um show... Tá falando bobagem. Como não? Quem tá falando bobagem é você. Você tá falando Benjamin, bobagem. O Benjamin que acompanhou o processo, então, do contrato do W Torre com o Palmeiras. Porque eu sou advogado. Vamos lá. Não, mas você acompanhou a fundo. Na época lá foi discutido isso daí e você tava por dentro. Por exemplo, o seu Benjamin Bach. Se houver um show, tá certo? No estádio do Palmeiras e uma final de Libertadores, o que prevalece no estádio? Não, deixa eu falar um negócio pra você. Aí, em relação a uma final de Libertadores, eu não sei te falar. Que aí deve prevalecer um bom senso. Bom senso até a página 2. Até agora não tem prevalecido bom senso nenhum, porque os dois estão discutindo na justiça. Porque não foi uma final de Libertadores. Num jogo normal, a prioridade é da W Torre ter um show. Agora, uma final de campeonato... Acho que tem que prevalecer um bom senso. Deixa eu falar pra vocês. Bom senso vem no show, é marcado com 6 meses no mínimo de antecedência. Aqui, ó, só pra acabar com é que a vantagem é que a vantagem final de Libertadores é numa quarta-feira. Não tem show de quarta. Deixa eu dizer pra vocês. Teve um filme que era pra ser estrelado aí. Ia ser o lançamento lá. E aí os caras mudaram. Porque tinha jogo no Palmeiras e os caras mudaram. Mudaram a data do jogo do Palmeiras. É, não, filme tá equivocado. Mudaram. O filme teve. Mudaram o jogo do Palmeiras pra quinta-feira. Mudaram o jogo. Adiantaram o Palmeiras pra terça-feira. Você mesmo tá se contradizando com o seu argumento. O jogo do Palmeiras foi pra quinta-feira. Não estou me contradizendo. Como tá se contradizendo? Foi pra terça-feira. A torcida foi lá e pegou no pé dos caras. Os caras ficaram com medo e mudaram o negócio. Lembrem-se. Vocês falaram aqui. Mudaram a data do jogo. Mudaram o jogo. Meu Deus. O filme teve. Não, o filme teve. No mesma data que era pra ter. Não era, não. Não, pode olhar lá que não o que mudou foi o jogo. Agora, do Palmeiras. Eu quero dizer o seguinte pra vocês com relação a isso aí, porque tá dando uma confusão e desnecessária, tá virando um assunto que não tem nada a ver. Não, mas tá com o presidente do Santos. Aí ele falou, você é santista agora? Eu não. Por que você tá querendo falar? Não, você tem que atacar o presidente do Santos, então, não sou eu. Santista. Não, então você deveria atacar o presidente do Santos. Quieto. Então ele falou Arena da Torre. Eu vou conversar aqui. Fica pianinho aí. Vou dar minha declaração com relação ao que o presidente do Santos, que é mal informado, falou. Ele deveria ser um pouquinho mais bem informado, porque ele é presidente de um clube. Aliás, de um belo clube de futebol. Ele foi mal, hein? Foi muito mal. Foi maldoso. Ele usou duas vezes o termo. Ele foi maldoso. Primeiro que a arena é do Palmeiras. O espaço é do Palmeiras. O terreno é do Palmeiras. Ela está locada para a W Torre por 30 anos. Eles construíram um estádio novo para o Palmeiras. E em 30 o Palmeiras não pagou um tostão para ter o estádio. Diferente do Corinthians, que está pagando o estádio dele. Existem duas coisas diferentes. E como é que é a forma que... Ninguém dá nada pra ninguém de graça. Portanto, então, pra deixar as coisas bem esclarecidas, o Palmeiras paga com shows. Quando tem show lá, a W Torre arrecada o dinheiro. E o Palmeiras ganha uma grana para esse show. Pouquinho, mas arrecada. E no futebol, 100% da totalidade da renda é do Palmeiras. Então tem que deixar bem clara a coisa aqui. A arena não é da W Torre, ela jamais será da W Torre. É, o 100% naquelas, porque o Palmeiras ele paga 800 pau pra jogar em casa, assim como o Corinthians também. Mas é o custo do jogo, então é o custo. Mas o Corinthians também. Mas pagaria sem a W Torre, né? O Pacaembu custa 200. Você é louco? O Pacaembu deve custar 35 mil reais. Não, é 200 pau, vai lá ver. É 200 conto. Como o Morumbi deve ter o valor dele pra se jogar, porque é um estádio grande, você tem que... Você, tem um custo pra você jogar. Lógico que tem custo. Eu sei que esse valor é em reais, Mesmo você... Por exemplo, eu tenho minha casa, eu quero fazer uma festa na minha casa. Eu tenho um custo pra fazer uma festa, não é de graça. Mas a casa é minha. Ó, mas você tá muito light, velho. Mas o Santos falou. Pra usar o salão de festa. Mas o presidente. Deixa o cara. O presidente ele foi maldoso e isso será esclarecido entre os dois presidentes. E se o presidente do Palmeiras falar que não vai jogar, não vai jogar. Quero ver o Paulo Nobre, o que ele vai fazer agora. Não, mas ele tem que. Ele foi maldoso, talvez. Ou talvez ele viajou mesmo. Ele deu uma viajada aí na maionese. Gente, eu acho que ele não foi maldoso. Eu acho que ele foi. Realista, né? Maldoso. Maldoso. Realista. A discussão é o que tá tacando fogo na história. A discussão não é essa. A discussão pra mim é ridículo. É ridículo. O presidente do Santos sequer cogitar publicamente jogar no estado do Palmeiras. Essa é a discussão. Se ele falou W Torres, se ele falou... Isso é de menos. Olha só, joga no Pacaembu. Que coisa sem nexo. Ué, mas o presidente pode jogar onde ele quiser. É a mesma insanidade do presidente falar que vai construir uma arena. Joga na Javari que nem louca. Pra 27 mil pessoas. Olha, sem sacanagem. O Santos tem uma média na Vila Belmiro de 4 mil, 4.500 pessoas por jogo. Ou não? Vai construir uma, aí vai construir uma arena em Santos, que é do lado da Vila, junto com a Portuguesa Santista e o Jabaquara. O que, que a Portuguesa Santista e o Jabaquara levam de público? Não sei nem o que eles disputam. Essa e o Santos, quando joga no Pacaembu, põe 25, 30, 35 mil pessoas no jogo. Pra que, que o cara vai criar uma polêmica desnecessária? Parece que faz de propósito. Ah, o Santos tá bem, tá lá brigando lá em cima. Parece jogando muito... que faz de propósito. Ele foi realista, vai, gente. Lógico que foi. Posso falar, não? Pode, RG. Mas a gente espera de você contundência, veemência e defesa. Uma palavra que você fala, discernimento. E defesa ao doutor Chapatin lá, o Modesto Roma. Hein? Doutor o quê? Chapatin. O que, que é isso? Ele não parece, ô Motinho? Sabe que ele parece a bruxa da Pequena Sereia? Fala, RG. Obrigado. Doutor Chapéu. Olha, eu também não entendi até agora qual é o objetivo e a finalidade do Santos jogar no estádio do Palmeiras. Qual a necessidade, principalmente, que jogo é esse que o Santos vai fazer? Contra o Santa Cruz. Santa Cruz. Que Santa Cruz? Levar o Santa Cruz para jogar no estádio do Palmeiras. Legal, RG. A troco de... Por que, que a Coreia do Norte provoca a Coreia do Sul? Simplesmente para provocar. Tem que ser assim. A troco de futebol é outra coisa. Não vejo o presidente do Santos tenha falado isso para provocar o presidente do Palmeiras ou o Palmeiras. Primeiro que seria de uma sandice e de uma burrice tremenda, porque já fazendo isso, já teria uma recusa. Se fosse, se fosse o Lucas Lima que tivesse falado, a gente até entendia. Não, mas peraí, o RG, você falou que não teve a intenção de provocar, você leu a matéria? Eu não li. A declaração dele, então leia. Porque ele fala nitidamente a Arena W Torre. Ah, tá bom, mas quando eu digo que ele está, que ele talvez tenha viajado, é isso. Para quem que ele tem que pedir autorização para jogar lá? É para o Palmeiras ou é para a W Torre? Isso na cabeça jogo dele. Jogo de futebol é o Palmeiras. Aliás, a casa é do Palmeiras. Então, sempre foi e nunca mais. Mas o Santos vai lá dar show. Isso é show. Isso ele tem que falar com a W Torre. Então ele tem que ver. A casa é do Palmeiras. Vocês não queiram discutir. A casa é do Palmeiras. Sim, mas está sob comando hoje. A arena é do Palmeiras. Lógico que é. Só que hoje, se você quiser fazer qualquer coisa, você não liga pro Paulo Nobre, você liga pro Toco Adamo. Jogo de futebol, não também, sei. Não é qualquer evento. Peraí, jogo de futebol, Palmeiras. Tô falando porque eu sei. Não, o que tem jogo de futebol. Jogo de futebol, vou repetir três ou quatro mil vezes. A bilheteria é do Palmeiras. Jogo de futebol é do Palmeiras. A bilheteria do jogo de futebol é do Palmeiras. Eu poderia. Se eu quiser alugar o estádio do Palmeiras para fazer um aniversário meu, um jogo de futebol com meus amigos, liga pra W Torre. Eu ligo pra W Torre. Como eles alugam direto. É isso mesmo. Sim, tudo bem. Se quiserem fazer um bingo beneficente, só que ele é com a W Torre. Agora, se eu sou discutindo que a bilheteria é do Palmeiras, a bilheteria é do Palmeiras. Eu não estou dizendo isso. E vocês são muito inteligentes o suficiente pra saber que é um time de futebol, então, é o Santos. Domênico, não é o Zezinho que tá alugando pra fazer um jogo dele. Sim, mas é um time de futebol. Hoje qualquer coisa. Mas ele foi extremamente maldoso, esse presidente do Santos. É isso que vocês têm que falar aqui. Extremamente. Se fosse com o Corinthians, o mano tava descendo a linha no cara. Lógico que eu estaria. Por isso que eu tô falando que ele provocou. Mas não tô discutindo isso. É uma bobagem. E outra, quer jogar no nosso, porque é bonito, é o mais moderno, é por isso que quer jogar. Eu não acho. Eu não acho. Tem inveja. É o mais bonito, sim. Não é mais bonito, é mais eleito. Outra coisa, ele tem que alugar a torcida do Palmeiras pra poder lotar também, se ele quiser. Tem mármore até no mictório. Cala a boca aí, eu sou escrota. É uma coisa desnecessária vindo de um presidente de futebol. Isso eu também já acho. Desnecessário. É isso que eu tô falando. Desnecessário. Vocês não deixaram a RG falar. Mas o Santos tá dessa, velho. Com São Paulo, e quando São Paulo caiu na Libertadores, ficou tirando sarro. Deixa a RG falar, pô. Poderia ligar pro Paulo Nobre, vou ligar pra W Torre lá e alugar o estádio, pronto, tá tudo resolvido. Tem que zoar mesmo, e outra coisa, o Santos tem 10. Esse negócio de jogo, aí você tá errado, Domênio, porque o Santos vai lá dar show, então show é com a W Torre. Momento fanfarrão! Só isso, senhor. Tá, vambora, pode seguir. Não, calma, não, mas primeiro eu vou, calma. Pode Deixa seguir eu falar aí. Aqui, sim, vamos falar de Renault aqui, olha só. Preciso dar o recado de Renault, olha só quem anda batendo o bolão é a Renault, com a condição do Logan que você só começa a pagar em 2017. E ainda leva de graça a Central Multimídia 7 polegadas para ouvir os jogos do seu time, hein? Essa é uma bela jogada mesmo, hein? O Logan, além de ter um porta-malas gigante de 510 litros, tem computador de bordo, piloto automático e o maior espaço interno da categoria. Eu, se fosse você, passaria agora mesmo em uma concessionária e faria um test drive, mas agora, não deixa pra depois, não, agora, tá bom? Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena, todos juntos fazem um trânsito melhor. Estádio 97 pela Energia 97, vem em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos, das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Nome também de Pirelli, viu? Chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou! Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. E agora o Ben já vem com o recado de Esser. Amigão, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer o novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900 e procure um consultor Esser. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e toda a família Esser. Rádio 97. E agora, seu Bento. Palmeira. What the fuck now, Palmeiras? Olha. Fala de nós, seu Bento. Palmeira, eba. Parmeira que... Que isso, vovó? Que isso, vó? Que voz é essa? Tá com a boca cheia. Bolacha grudou na dentadura. A dieta da bolacha. Bolacha, só bolachinha. Ó, ô vó e Domênico. Fala. Mina e Gabriel Jesus estão liberados pro Fluminense. Ah, o Mina, né? Também? Mina tá, vai ser relacionado, deve ficar no banco, porque tá indo bem a zaga do Parmeira ali, né? Já tava, né, antes com o Thiago, né? É, Thiago... Tirando esse último jogo. É, tirando o último jogo. Mas ele não fez nada, quem tinha que pegar era o Egídio. Mas no primeiro gol o Vitor Hugo falhou. Acabou com a cheia, acabou com a sua... Bisca. Ah, quem que é bisca? Você. Ah, mas acontece também, né? Acontece o quê? Tá com a boca cheia? Não, não, de falhar. Ah. Ele só falhou lá. O último jogo, a defesa não foi bem. Mas mais acerta do que lamentável. Falha. Lamentável. Claro, foi só o último jogo. Mas por que a senhora não engole o que a senhora tá comendo antes de começar a falar? Ai, que pornográfico. Pornográfico o quê? Você tá cuspindo tudo na tela do monitor aí, ó. E o... Aí, já parei. Então é isso aí, o Gabriel Jesus, titular, né? Não tem nem o que falar. Mané Garrincha, 16 horas contra o Fluminense, Domênico. Certo? Ai, Fluminense. É um jogo complicado, fora de casa, quem, né? É, precisa ver quem vai ficar com a vaga do Thiago Santos, quem você queria, vó? Thiago, o... Cadê o Gabriel, hein? Tá lá. Mas o que acontece? Thiago não joga? Ah, o Thiago é banco, né? Ele já é banco, né? É o Cheche Thiago e o... Santos. E o... Ele deve jogar com o Cheche e com o Moisés, né? É. Mas, ó... E mais o Cleiton Xavier. O Cleiton não pode começar o jogo jogando. Ele não consegue depois aguentar o jogo, né? Ele não consegue. É, não consegue jogar depois, hein? É. Né, vovó? Ele não consegue, ele não aguenta. E, ó, ele tem que vir como o menino supremo, né? Como é que é quando entra? Supremo. Surpresa. Surpresa, né? Ah, rapaz, surpresa, né? Precisou... 30 minutos. Isso, é o que eu acho, né? Pode ser, pode ser. Ou começa jogando e depois no primeiro tempo já sai. É. Isso aí. Então tá bom, tranquilo. Jogo complicado, né? Às 16 horas, é isso, né? Isso. Contra o Fluminense lá, mas olha, o Palmeiras tem todas as condições de vencer o Fluminense lá, né? O Fluminense, eu não lembro que lugar que tá na tabela agora. Ah, é melhor defesa, não é? Alguém falou outro. Fluminense é a melhor defesa? Acho que foi o Beijão. Ah, é? O Fluminense é melhor com 19, o Corinthians é a segunda com 18. Nada a ver. O bloqueio aí. É, o Palmeiras outro dia pegou um time da melhor defesa e fez gol. Não é? É verdade. É, o Fluminense tem 18. É. Em segundo lugar, ou seja, com Henrique e Gun na zaga, hein? Ó, em segundo Henrique lugar, Gun em segundo é pior lugar, do que bater na mãe em sexta-feira. E não é só o Corinthians, não. O Santos também tem 19. Sexta-feira é um dia sagrado, velho. Tanto é que existe sexta-feira santa. Segundo lugar é Santos e Corinthians. Não é só o Corinthians. Santos e Corinthians, com 19. Então, mas isso não quer dizer muita coisa. Por exemplo, o Corinthians ele tá com a segunda defesa menos vazada e tem o Iago lá. Você vê, mano, por exemplo, o Atlético do Paraná tem 20. Nós temos David Braga. O Atlético do Paraná tomou um gol a mais que todo mundo. E o Atlético do Paraná tá em nono. É. Então isso não tem nada a ver. E os caras têm o Thiago Heleno na zaga. Que a gente já jogou no Palmeiras. Já. Thiago Heleno. Mas ele é melhor que muito jogador que Thiago passou. Heleno? Ah, é, sim. Tem uns 20. Vovó do Celão. Uribe. Onde o Thiago Heleno pisa, não nasce mais grama. Você tá louco. Mas tá louco, mano. É verdade, velho. É verdade, é verdade. Tem uns verdade. Ó, Leandro, tem razão. Leandro Amparo, lembra do Leandro Amparo? Esse é o... Amaro. Esse é pior. Não, é isso que eu tô dizendo. Aí eu desculpa, mano. Acho um pior. Esse é pior. Eu cito outros piores do que o Thiago Heleno, mas não quer dizer que isso seja uma referência pra dizer que o cara é bom. Não, não disse que é bom. E aquele que passou agora recém, Leandro Almeida. Leandro Almeida. É, você também... Tá uma beleza o Inter, hein? Ganhava 300 euros brasileiro. Deixa eu ver como é que tá o Inter aqui, já que falamos do Inter, ó, 25 gols sofridos. Olha, o Inter, quando ganhou a última vez, nem tinha começado as Olimpíadas. Bom, vamos só pra fechar aqui, eu tô lendo a matéria, e a matéria diz o seguinte: o presidente do Santos falou com o Paulo Nobre, Paulo Nobre concordou, e ele sexta-feira tem uma reunião com a W Torre, tá? Mas depois disso eu não sei. Tem que ler a matéria então. Eu acho que a maldade, eu ia falar antes. Eu acho que a maldade tá em quem convém. Eu ia falar a maldade tá no cara que fala Arena W Torre. Eu ia falar mas o seguinte. Mas é a W Torre que vai autorizar. Vocês leram ou ouviram ele falar? Porque uma coisa é ler e outra coisa é ouvir o cara falar. Porque às vezes o cara escreve o que quer. É muito claro. Mas peraí, quando o cara fala Arena W Torre, aí não tem conotação do que o cara falou. Mas a Arena, o cara fala Arena W Torre, ele não falou Arena Palmeiras. Mas a Arena é W Torre. Ele conversou. Não, ele falou pra provocar, RG. Para de analisar o cara. Para de analisar o cara. Da janela. Ele falou bobagem, assume isso, ué. Ô, velho, vai botar uma calcinha. Ô, seu Bento, segue. Isso aqui já foi. Coringão. Vou falar do time que não precisa dar satisfação pra quem construiu o estádio, velho. É isso mesmo. Isso mesmo. Agradecido. Vamos falar do time agradecido. É verdade que o Lula vamos falar vai aqui ser do time que tem patrimônio próprio. Vamos lá. Esse próprio. É isso mesmo. Tem que pagar primeiro pra ter patrimônio próprio. Não importa, tá lá, tá pagando. Deixa de ser mal agradecido. Tá devendo, tem que pagar. Ué, mas quem disse que não tem? O carro só passa pro seu nome, o senhor mesmo falou, quando tá tudo pago. Então, engano seu, vamos lá. O Corinthians deve estar em nome de não sei quem. No Corinthians não tá. Vamos lá, o senhor tá equivocado. Não, não tô equivocado. Tá sim, falou? Tá você sim. Que falou, não fui eu. Não, não, pelo contrário, é que você tá gritando quando, e não ouve. Não, quando você compra um carro, como é que vem marcado lá o RG, quando você fica devendo? Alienado. Tá escrito alienado, mas peraí. Você sabe, alienado. Ó, eu acho que você sabe ler. Quando você vê lá, proprietário, alienado. Vou te falar, quando você vê lá, proprietário, tá seu nome, não tá o nome do banco. Você só tá impedido de vender porque o carro tá alienado. Então. Mas é que tá, por exemplo, então deixa eu te fazer uma questão aqui. Você financia um carro ou financia um apartamento? Tá financiado. Financiei. Você declara seu apartamento na sua declaração de imposto de renda? Declara. Ué, então, por que você tá declarando? Se só passa a ser seu quando você terminar de quitar o apartamento, o que você tá declarando agora? Você não pode repassar. Eu não tô falando que é pra repassar. Se você declara no seu imposto de renda o seu apartamento que tá financiado, sim, ou o seu carro que tá financiado, é seu bem bacana. Você declara porque você tá pagando o apartamento. Mas você é óbvio, parcelas. É seu. O que você não pode vender, mas é só seu. Só será seu. De novo essa história. E tudo isso porque a W Torre é dona do estádio. Mas vamos lá. Não é não, é do Palmeiras. O estádio é do Palmeiras. E o governo daqui a 30 anos. O estádio do Corinthians é do governo. Quando acabar de pagar, vai. Daqui a 30 anos você fala o estádio é meu. Por enquanto eu dou. E vocês também. Eu não sei quantos anos vocês fizeram. Vamos lá. Vai nos provou anos, aí o. Por isso vai pagar em 2 anos. Aprovado no exame médico, né? O Gustavo e o volante Jean foram aprovados aí. O exame médico deve ser apresentado em breve. O volante e o atacante estão chegando para compor o elenco. E o conselho do Corinthians confirmou o desligamento do ex-presidente Lula. Ele estava com faltas não justificadas nas reuniões do conselho deliberativo. Meu time não tem conselheiro desse aí, não. Tem pior, viu? Tem pior lá. Domênico, não fala isso que deve ter pior. Meu time não tem isso. Não, Domênico, não fala essas coisas que deve ter pior. Os conselheiros do seu time. É tudo igual. É o Marco Paulo Neto. Pode igual, velho. É tudo igual, Domênico, não defende. Pode ter ruim, mas igual assim. Então deixa eu te falar, eu acho que você não tem conhecimento de alguns nomes, ó. O Marco Paulo Del Nero é do conselho do teu já time. Já não é mais. É sim. Não é mais. É sim, você tá equivocado. Não tô, não. Com relação à presença do Lula. Já saiu. Com relação à presença do Lula, primeiro, eu já acho absurdo, não é afastar o cara agora. É absurdo o cara virar conselheiro, nem sócio ele é. O Lula nunca pisou no Parque São Jorge, nunca deu tibum na piscina. Acho difícil. Que cacete de conselheiro é esse? Parabéns, aquele parabéns. Que parabéns, isso, que né? Parabéns. O negócio é o seguinte, Motinha, o cara pra ser conselheiro do clube, eu acho que ele não pode pular etapas porque ele é presidente da República. Que se dane que é presidente da República. O cara pode ser membro da ONU, presidente da República, o cara pode ser governador do estado. Que se dane. Se o cara não for sócio do clube e tiver um tempo hábil, como qualquer outra pessoa deve ter, pra virar conselheiro, o cara não tem que ser. Já começa por aí, então. Estamos agora, mandar o cara embora porque não justificou as faltas. Vai pro inferno. Que ajudou o quê, mano? Ajudou lógico que ajudou. Politicamente, ajudou mano. Para, mano. Imagina. O Corinthians faria o estádio independente de qualquer coisa. Uhum. E eu, sinceramente, também não ligaria se tivesse que jogar no Pacaembu pro resto da vida, mano. Eu moro de aluguel até hoje e sou feliz morando de aluguel. Com relação, por exemplo. Isso é muito cara de pau, velho. Cara de pau nada, mano. Aluguel forever, velho. O americano faz isso. Lá é legal, lá é cult. É. Nos Estados Unidos, o americano morar de aluguel. Aqui não dá. É. Que, é aluguel. Aí os caras começam a ridicularizar. Vá pro inferno. Agora, com relação aí aos reforços, aí os dois foram aprovados nos exames médicos, aí tanto o Jean quanto o Gustavo. E possivelmente aí nas próximas horas aí teremos novidades aí. A respeito do contrato de ambos, os dois possivelmente se tornarão jogadores do Corinthians mesmo. Agora é torcer, velho. É torcer para que o Jean consiga aí ter talvez uma sequência, se ele tiver. Porque naquele setor aí ele vai brigar com o Elias, ele vai brigar com o Camacho, ele vai brigar com o Rodriguinho. Eu acho que ele não vai ser muito utilizado. Agora com relação ao Gustavo, esse sim. Ele precisa chegar mostrando serviço ontem. Porque o Corinthians naquela posição de centroavante não tem ninguém, velho. Não tem ninguém. Se chegar um cara lá só com o cotoco no pé, se o cara não tiver o pé, RG, tá certo? Chegar lá amputado e falar, ó, joga o K9, é capaz de ser contratado pega, também. Pega não, é verdade, velho. É verdade. Hoje, sinceramente, Motinha, ó, o Luciano já foi desligado. O André, idem. O Bruno Henrique também saiu. Foram os três últimos que deixaram o posto. O Corinthians, ele tem na função ali pra fazer o Guilherme, tá certo? Ele tem o Danilo, que pode ser utilizado ali de centroavante também. E quiçá o Romero, velho. Quiçá o Romero. O Guilherme já provou que não deu certo. O Romero também não tem estatura para jogar de centroavante. O Danilo é como se fosse aquele tênis que você ganhou da tua mãe há 10 anos, Domênico, que você tem dó de jogar fora. Sim. Aí você fala, não, vou deixar guardado no cantinho. Vai é o Danilo hoje. Por mais que o Danilo de vez em quando entre em alguns jogos aí e seja decisivo, como ele foi já na Arena Corinthians também, um jogo aqui do Campeonato Brasileiro, mas não é um jogador que você possa contar, entendeu? Já é aquele jogador que você fala, mano, é a cereja do bolo. Tá ali igual o Elano tá no Santos. Aquele cara pra ficar conversando com o treinador quando todo mundo estiver aquecendo. O cara quando fala, ideia. E aí, Cristóvão, como é que tá? O Elano faz isso com o técnico do Santos, Dorival Júnior. Então o Danilo hoje já não pode mais servir, talvez, como uma referência, uma opção. Eu torço muito agora pra que o Gustavo dê certo. Inclusive, o apelido dele é Gustavo Adebayor. Eu espero que ele jogue pelo menos 10% do que o Adebayor joga. Eita. É verdade. É o apelido do cara. Então, pô, vamos torcer. Fazer o quê? É o que tem pro momento. E segura, mano. Segura que o Corinthians tá embaçado, hein, RG? O Corinthians deveriam, ó, vocês deveriam aplaudir o Corinthians de pé. Vocês deveriam aplaudir o Corinthians de pé, Domenico Gato. Eu vou falar que vai ficar de pé aqui, Domenico. O Corinthians, ó. Que aplaudir de pé, teoricamente, em termos de elenco, ele tem um elenco inferior ao Palmeiras, ao Atlético Mineiro, ao Flamengo, o Santos e o Grêmio. Paga pau. Tá? Eu acho que todo mundo aí concorda. Eu quero. Desses seis que eu citei, o Corinthians tem um elenco inferior a esses seis, aos cinco que eu citei. E o Corinthians, ele consegue estar à frente ainda de Flamengo, Santos e Grêmio. Mas tudo bem, ainda tá à frente, já virou o primeiro turno, Paquito. Sim, já virou mas o primeiro turno. Então, acabar atrás ao invés de vocês ficarem tentando aí depreciar o Corinthians em determinados jogos, vocês deveriam elogiar o Corinthians. Eu tô falando sério. Eu quero dar o braço a torcer. Elogiar. Porque o Corinthians tá fazendo uma campanha maravilhosa diante da realidade que tem. Eu quero aplaudir aqui, com todas as minhas forças, a pessoa que tempera o frango que esse desgraçado come todo dia. Minha mãe. E não é possível, né, cara? O que a Dona Maria tá colocando? O que a Dona Maria tá colocando nesse frango, tá pelo amor de Deus? Domênio, o esforço que o Corinthians tá fazendo no Campeonato Brasileiro é digno de um atleta paralímpico, velho. Vocês deveriam aplaudir o Corinthians de pé. Segue o jogo. O mano tá comendo frango com cachimbo. Começou já a paralímpico. Cansei de ouvir a voz do mano. Acho que é Paralimpíada, dia 7 de setembro. Não é Paralimpíada, é Paralimpíada, ô trouxa. Tá comendo frango com cachimbo, né? 7 de setembro lembra? Começa. 7 de setembro. E é legal, tem que prestigiar também, mano, porque a galera manda bem lá. Ah, mas esses caras ganham medalha pra cacete. Bacana, né, meu? O Brasil ficou na última, acho que em nono. Os caras detonam. Nono entre os, né? O atleta paralímpico. E esse ano eles preveem chegar em quinto. O aproveitamento do Brasil na Paralimpíada é melhor do que na própria Olimpíada. Nossa, muito melhor. Tô falando que a última Olimpíada ficaram em nono. Os caras detonam. Eles vêm subindo a cada ano de colocação. Esse ano eles pretendem chegar em quinto lugar. Os caras mandam ver, velho. Estádio 97, Pereira Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor. Em nome também de Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Mas agora, meus amigos, eu vou falar aqui de Pirelli. Cadê a trilha da Pirelli aqui? Ah, agora sim. Olha só, cara, chegou a promoção Pirelli. Você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para você assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? E ainda milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou! Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Aí você pode consultar o regulamento completo no site da Pirelli, é o pirelli.com.br, tá bom? Pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1-16-87-16 e 5-16-88-16. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli, meus amigos, é Pirelli. E agora, antes da gente começar, e também vai trazer o Estranho no Ninho, antes do Estranho no Ninho, deixa eu falar com o Benjamin para ele trazer um recado importante de BV Financeira, Beijinha. Olha só, amigo, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É, meus amigos, é BV, Beijinho, é isso mesmo. Deixa eu trazer aqui o Estranho no Ninho. É o Paulo Cleiton Novaes da Silva, 29 anos, administrador, mora na Vila Califórnia, torce para o São Paulo. E ele está aqui pela promoção que foi fechada, né? Da foto do Dia dos Pais da Hero. É isso mesmo? Tudo bem, ô Paulo? Tudo ótimo, Dudu. Tô emocionado aqui. São 12 anos! 12 anos! Esperando. 12! 12 esperando aqui. Então, pô, satisfação total. Tô muito, muito feliz mesmo. Agradecer as meninas da Hero aqui, que show. A campanha foi show de bola também. Vamos todo mundo levantar e aplaudir aqui. É verdade. Esse Galvão também, mano. Que foi, mano? Ah, maluco é uma bola fora, mano. Por que bola fora? Eu te falo fora do ar, por quê? É mesmo? É. Acho ele bom, puta, acho um dos melhores narradores ainda. Não, ainda. Mas depois te conto. Você é bondoso demais, Dodô. Por quê? Eu acho. Nossa, acho você não viu o vídeo, não, Dodô? Depois eu mostro. Não vi. Que não, vídeo? Não sei, pô. Que vídeo vocês estão falando? Eu não aguento mais. O Galvão é 3 em 1, velho. 3 em 1, não. 4 em 1, né? Puta, bom, não sei o que vocês estão falando. E aí, Tricolor? Hoje, contra o Juventus, o que você acha? Olha, se não vier com a mentalidade de Libertadores, não, acho que não vamos conseguir nada nessa competição. Mesmo sem Ganso, Calleri. Então, o Ganso é aquela coisa, né? Tava até comentando com os amigos, a gente reclamava dele. Seu Ganso! Sem ele, é pior ainda. Muito pior. Então, a gente era feliz e não sabia. Faz uma falta gigante. Faz, enorme. Faz mais que um atacante, eu vou falar. Sim, faz mais falta que um Calleri. E o Cueva tá sozinho ali, né? E o São Paulo vendeu o Bosquilha no passado, o Bosquilha ontem eliminou o time do Pato. É. E aí a gente aqui sem o meia esquerda pra jogar. Poderia, né? Sim. Agora vamos esperar ver essas peças que chegaram, se né, vai dar certo, né? Sim, sim. O Chaves, o Bufarini. Sim. O Bufarini também tá um pouco devendo, né? Mas não pode queimar o cara agora, o cara tá chegando agora. É, chegou agora. Se, se adaptando e tudo. Sim. Mas eu acho que o São Paulo tá atrás aí de jogador mesmo, viu? Porque os rumores são fortes. Mas agora seria o quê? Só de Série B? Meia. É. Diz que... ou o cara que não jogou. Estão oferecendo, empresários estão chegando lá no Morumbi, oferecendo jogadores pro São Paulo, que estaria em time da Série A, mas não tá jogando. Então, aí fica aquela história. Pô, se tá no time da Série A e não tá jogando, será que serve pro São Paulo mesmo? Então, porque a gente quer um cara que entre e jogue, né? O Dátolo já fez 6-7 jogos aí ou não? Mas ele é caro, velho. Ainda não. Mas não? É muito caro. Não, olha, Mota, se chegar lá no Atlético Mineiro, leva. O problema é que é um jogador aí que vive lesionado e talvez não seja pra jogar o brasileiro desse ano. Eles rejeitaram ofertas milionárias? O contrato dele vai até o final do ano, Motinha. Se chegar aí com uma proposta do Dátolo. Se chegar com uma proposta lá, é capaz de levar. O presidente do Atlético falou pra mim: chega uma proposta boa, sai. Mas o que é proposta boa? Ele tá lá. Ele tá lá, o jogador é dele, tem contrato. É. Eles querem que o cara faça o quê? Você sabe que proposta é a proposta. O Dátulo é bom jogador, só tem um problema. Bom jogador. É saber se ele vive machucado mesmo ou se ele tá de mimimi porque ele não quer ficar no Atlético. Porque ele joga bola, joga bola. Joga bola. Mas se machuca demais. É, se ele tiver 100%, ele resolve aquele meio de campo ali, eu acho. Ah, se eu tiver 100%, eu vou estar 100%. Se eu tiver 90%, eu vou estar 90%. É belo comentário. Ah. Isso, boca cheia aí. Então tá bom, Paulo, você fica à vontade aí, você vai ser o estranho no Nid hoje, muito tá bom? Muito obrigado. Legal. É o seguinte, você começa a mandar mensagens também pra gente a partir de agora por WhatsApp, RG. O WhatsApp é 943530150, tá bom? Mensagens de áudio, boa, de no máximo 30 segundos, WhatsApp, tá bom? 943530150. E os ouvintes começam a ligar a partir de agora também aqui no 32847097. Só lembrando, falando em São Paulo, tem torcida Estádio 97, camarote único para São Paulo e Coritiba. E mas domingo, você tem que entrar aqui no ar. Sim. E tem que falar assim, ó. Eu quero ir na torcida Estádio 97. E o estranho, a gente não vai falar pra você. O estranho tem que ligar, se conseguir. Se conseguir ligar, vai. Ó, e essa vez, com exclusividade, o RG que vai levar o torcedor São Paulino pro jogo. É mesmo? É uma promoção diferente. Pô, fala bobagem. O humor é legal, mas tem um, tem um limite, né? Desculpa, RG. Não, pro RG, seria normal, porque o Santos roubou muito no Morumbi. O RG hoje tá com moral, velho. Hoje ele mandou um WhatsApp, meu amigo. Então pode, considerado o top. O Pelé. Top 5. Não. Dos melhores? Do ano? Não. De todos que chegaram até agora. Top 5? Sim. Olha, eu diria, eu diria top 3. 3? No mínimo medalha de bronze tem. Tem. Até o Mota falou: caraca, o Mota falou. Viu, sim. Nem viu. Viu. O que tem? Uma medalha de bronze. Medalha de bronze, prata ou ouro. Não fosse comentar nada, mas ele comentou. Você viu que ele comentou, né? Até ele escreveu lá. Não gosta, mas comentou. Comentou também, é? Deve ter vomitado em cima do. Então é o seguinte: quem ligar aqui, o torcedor do São Paulo, tem que falar. Eu quero ir na torcida Estádio 97 para poder ir na torcida do camarote único. Lembrando também que se você entrar no ar dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. E todo mundo concorre também a um boné Energia 97, boné um presente de vista aérea e uma camiseta Estádio 97, presente de fit camisetas, tá bom? Vamos lá? Solta a bagaça. Então vamos lá, Azuruba tocou, tem um 20 pra participar. Vai, delícia! Vamos nos encontrar! Nada de ser! Ô, Dodô, é um esqueleto. Dá uma gemida aí. Que gemido? Vai te catar você, ó. Vai gemer pro teu pai. Alô? Ó, desligou na tua cara, velho. Aí você trouxe mal agora pro programa. Eu sugeriria que fizéssemos agora uma rápida parada técnica. E tentar salvar ainda o restante do programa, que tem muito programa. Porque o programa começou mal. Por quê? As pessoas estão tensas. Quero que se dane. Discurso repetitivo. Alô. O mano ficou pregando. Oi. Quero que se dane também. Alô? Vai? Oi, alô? Se lasque você e todo mundo. Alô, quem fala? Eu vou lá na Paulista. Vai não, senta aí. Alô. Vem a abertura de novo. Vamos quietinho aí. Douglas. Ô, Douglas, tudo bom? Douglas. 12, Douglas. 12. Cara. Foram 12 anos. Peraí, Dô. 12 anos. Vocês não sabem o quanto é difícil, cara. Não. Mas quem você tá imitando, velho? Douglas. 12 anos. Por que você tá imitando, cacete? Eu não vou falar pra não tomar processo. Melhor. Ah, ô, Douglas. Fala fora do ar. Foi um dos medalhistas. Ô, Douglas. Um dos medalhistas. Primoral, bagulho, Rude. Por quê? Porra, tá véio. Muito o quê, mano? Tá muito macho. É isso, mano! Mano! Olha aí! Quem é? Pô, também não. Douglas! É ousado. Douglas! Douglas do quê, Douglas? Douglas Cavalaro Gomes. E quantos anos? 33. RG, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu, que é a idade do médico. Mas e o 3.3 hoje? É, precisa tomar cuidado. Por quê? Principalmente relacionado ao remédio. Remédio? Nunca tome uma dose Cavalaro de remédio. Sensacional! Boa, Carlos Alberto! Bota 10! Você vai devagar, Carlos. Ô, mano, eu tô fazendo um personagem há uma semana e meia e você só agora veio perguntar. Eu achei que você tava zoando alguém, eu não sei. Não, é que a observação dele... Pode estar zoando mesmo alguém, né? Não fale. É uma homenagem. Homenagem. Um imitador jamais zoa. Jamais. A observação do mano. É verdade, o imitador, quando ele imita, é porque ele gosta da pessoa. Com certeza. Se só identifica com a pessoa. O bom respeitador sem atacar. O cara, quando imita alguém, É verdade. Tem vários caras que imitam por aí e as pessoas saem imitando. Você tem que tomar cuidado com isso. Cuidado! E aí você vai de boa, meu. Porque é verdade, o imitador, quando ele faz uma imitação de uma pessoa, é porque ele tem uma identificação com aquela pessoa. Com certeza. Às vezes até ele tem os mesmos trejeitos, as mesmas coisas da pessoa. Isso, se identifica. Se identifica, mas é verdade. Libera também. Não, mas tem imitações que são homenagens. Homenagens. A maioria são homenagens. Então, e tem as imitações que o Rudy faz. Que ele dá no meio dos caras. 12 anos imitando. 12 anos imitando. Quantos anos você imita? Pela cara, ó. Isso! 12! Quantos anos você já imita? O Mota, o Ben já tem razão. Qualquer imitação que eu faço, ele então fala o nome, quem tá se cagando não, e fala o nome. É o personagem, mano. Vai lá, machão. Pronto, chegou o mal-humorado. Ué, ele que falou que não pode falar o nome. Chegou o azedo do programa. Olha, o cagão aqui é ele. Eu? O cagão aqui é ele. A gente devia fazer falou. A gente devia fazer programa presta policial. Presta atenção no programa. Presta atenção no programa. Esse cara é acre. Se você não tá no programa, presta atenção. Bem-vindo. Eu não tô. Ele falou que não ia falar o nome porque ele tem medo de processo. Você é azedo. Você tá no programa errado. É, eu. É você mesmo. Eu. Então já falar o nome do personagem. Já me arrumou uma confusão ontem e estamos tendo que resolver. Como assim arrumou confusão? Nos bastidores aí. Agora o Mota não sabe o que é. Põe o silêncio, um segundo que eu vou falar. Põe o silêncio. Agora põe. Um segundo. Só um minuto aí, o Douglas. Pera. O Douglas espera. Segundo, vai esperar. Bom, é sensacional. Voltamos. Douglas. Você acha que é mentira, Dodô? Qualquer... Lógico. Eu não sei do que se trata, mas... Você entendeu, sim. O bairro. O bairro. É nossa. Ah, o Ben já mas vai matar. Mas engraçado acreditar. Peraí, Moto, que agora é a parte legal. Peraí, fala, amigão. Vila Santa Catarina. Ah, morei na Rua Alba. Boa, pertinho de casa lá. Ah. Você tem alguma coisa que quer falar pro Mota? Você acha que ele tá deixando o programa muito mal-humorado, acre, ácido ou não? Ah, na verdade, eu acho que o Mota, ele alegra o programa, porque tem que tirar sarro de alguém, né, cara? Alguém tem que pagar o pato, né? O Mota alegra o programa? Tá vendo? E qual que é o time que você torce? Sou eu derrubar o ouvinte, tá ok? Não, que derrubar o ouvinte? Pacificamente, derruba. Ô, deputado, não. O Mota alegra o programa, deputado Bolsonaro? É por isso que o mundo tem essa merda. É, mas na boa, tranquilamente. Tá ok? Eu vou vir aqui fazer o programa. Eu vou vir aqui, é isso aí, eu venho tranquilamente. Tá bom. Que eu vier, aposto, nossa, vai dar aposto que o Pipoca não vai vir. Eu vou vir com a minha 12 aqui engatilhada. Jamais sentaria do lado. Tem que perguntar pra ele. Jamais sentaria do lado desse lixo. Só do lado, você pode sentar. Assim. Eu vou brincar com Mota. Oi? Eu vou brincar de roleta russa com o tambor cheio. É uma brincadeira. Tô falando do personagem. Douglas. Oi. E o time? É o maior, é o time que mais títulos internacionais tem no Brasil. Alessandro, São Paulo. Foi eleito o símbolo mais bonito do mundo. Tricolor. É hoje. Quem é, Tricolor do B. É o Tricolor. Peraí, o Bá falou um negócio que foi, Bá? Você falou? É o Bambi. Deixa o Bá e Galinha, né, cara? Esse é... Galinha é sua irmã. Ah, que isso, juiz. Tá bom, é idiota, né? É outro Galinha aí também. Olha, e hoje, que você tá achando, São Paulo tem time pra ganhar a Copa do Brasil ou não? Cara, o time tem, só precisa jogar bola. O problema é que o time precisa jogar bola, o time tem 11 caras lá. Não, tô falando o seguinte, qualidade, vai, vamos mudar a pergunta. Tá, qualidade, tem pouca, infelizmente, na verdade, assim, individualmente eu acho que tem qualidade, o problema é que precisa ter alguém lá pra juntar todo o individual e transformar num coletivo, entendeu? Sim. O que você acha, Estranho? Tem qualidade, senhor? Olha, qualidade tem, mas a gente... Eu acho que precisa... Tem algumas coisas ali que não tem como, velho. O Michel Bastos na esquerda, pelo amor de Deus. Ah, né? O Carlos Gomes. Ricardo Gomes, se você estiver ouvindo, pelo amor de Deus, tira o Michel Basso da esquerda. Não é possível. O patrocinador deve mandar não colocar essa, porque não é possível, não é possível, cara. Não tem, tanto não tem técnico cabimento. Passando, velho. O cara não consegue dar um pique. O Michel Basso não dá um pique no campo, nenhum. Todo mundo sabe que o Michel é canhoto. E em 2014, em 2013, aquele time com Ganso, Kardec, aquela seleção do segundo semestre, ele jogava de meia e geralmente pela direita, porque nessa faixa do campo ele tem a opção do chute com a perna esquerda. Sim. Aberto pela esquerda, ele só cruza a bola na área, não faz sentido isso. E ele não tem cruza, mais pique, né? E ele não tem mais o pique pra chegar. Exato. Não tem, se ele vai, ele não volta. Ele tinha que ficar mais recuado, ficar parado ali no meio, porque ele não consegue mais ir. E a gente vê na cara dele, não, parece que o Michel... Não tem vontade. Nossa. Ele entra cansado já. Exato, ele já entra com a língua de fora. Ele aquece demais, eu acho. E o pior é que ele é bom jogador. Aquece demais. O Michel Basso é bom jogador. Eu falei aqui uma vez, quando a torcida do São Paulo começou aquela confusão, eu falei... Pô, ele no Corinthians cairia com uma luva. Sim, é bom jogador. Agora, mas tem esse negócio também. O torcedor do São Paulo tem razão, né? Também. Tem, não dá pra vontade, depender, né? De um jogo, o cara tá afim, cinco não. É, exato. É, ele voltou durante a Libertadores, ele voltou a ser o Michel, Bato, né? Voltou a jogar com o time. Agora ele tá morto, não sei o que tá acontecendo. Eu tenho uma informação de bastidores, se o Michel não ficar, ele sai, né? Então assim... Genial. É, vamos ver se é isso aí. Ué, cogitavam muito ele sair agora no meio do ano. Não aconteceu, né? Mas ô Motinha, vou falar real, mano. Ó, pro São Paulo porque melhorar. Até agora a gente tava falando tudo mentira? Sim, sim, porque você de vez em quando fica com uma conversa afiada aí. Mas ó, pro São Paulo melhorar a postura dentro de campo. Tem que fazer RPG. Também. Que ajuda bastante. Ajuda bastante. Pilates. Sim, também. Boa. Também. Ajuda bastante. Mas a principal crítica hoje da torcida do São Paulo é com relação à postura do time. Falam novamente que o São Paulo é um time sem alma. Começou de novo isso aí? E isso passa também pela presença do Michel Bastos e do Wesley em campo. Wesley. Nossa, também é um morro. Os dois são uma tiriça, velho, sem tamanho. Mas se depender do Wesley... Se o Ricardo Gomes for ligeiro, Motinha, ele tem que dar mais chances pra essa molecada aí, o Lucas Fernandes, aquele moleque lá, o Araújo. Tá machucado. Araújo. Não, não, mas se ele for esperto, ele tem que começar a pôr essa molecada pra jogar quando tiver rápido. É aquele menino lá, o João Paulo, é isso? Não, esse aí é emprestado. É bom esse jogador aí. É bom. Era bom, né? E desde que o Allan Kardec foi embora, eu falo que o São Paulo é um time sem alma. Mauro. Você perdeu do pontinho hoje. O Mota não entendeu. Ele entendeu o que ele falou? Que depois que o Allan Kardec foi embora, sabe quem é Allan Kardec? O São Paulo ficou time sem alma. Meu time sem alma. Foi boa. Gente, olha, ele não fez um humor assim tão... Que você precisa pensar tanto. Você não entendeu o que, Mota? É humor de baile. O que você não entendeu? É humor de quê? É humor de baile? Idiota. Idiota nada, humor inteligente. Mas você não nada. Olha, ô Landus, você tem que fazer aquelas piadinhas meio zoa, você não entende, velho. Pô, mais do que essa? Obrigado, Motinha. A gente é amigo. Foi bem, vô Mauro. Valeu. E o que você acha que o Gustavo tem que trazer aí pro São Paulo? Meia, atacante... Ou tudo. Lateral... Não, precisa de um meia urgente pra organizar aquele meio campo, né, cara? O problema é que meia hoje no Brasil, puta, é foda. Você vai catar o cara... É soda, ele falou. Soda. Ou você cata o cara machucado, igual o caso do Dátolo, e paga uma fortuna pra um cara machucado, ou você vai pegar um cara de série B, né? Tipo, o Renato Cajá. Eu gostava do Renato Cajá. E até surgiu rumores de que surgiu uma sondagem e tal. Eu acho que seria uma boa contratação até. Ó, vou te dar uma dica. Vai no Parmeira. Tem um meia, viu, o AGP? Quem, vó? Ótimo. Quem, vovó? Fabício, pode pegar. Meu Deus do céu. Meia esquerda. Quem emprestar pros caras? É Fugo. Mas não é do Cruzeiro? Esse tem alma, pelo menos ele xinga. É do Cruzeiro. Ele vai jogar. O Cruzeiro pediu de volta, vocês não devolveram? Ah, mas dá pro São Paulo. Não, o último... O Mano Menezes queria de volta. Tá o Wesley lá, aquele lixo. Para, vai. Pelo amor de Deus. Já mandamos o Wesley pra ele. A gente avisou. Pois é. É, placar, São Paulo e Juventude 2-0. Pra quem? Pra quem você acha? Não sei. O cara é São Paulino, ele vai falar o Juventude. Você é um consciente, você pode ser pessimista como Sombra. Eita. O Sombra tá um pessimismo, velho. O Sombra falou 1-1. Nunca vi, o cara mais pessimista que o Sombra. Sombra falou 1-1. Eu quero participar da torcida Estádio 97, hein. Boa, tá marcado. Então é o seguinte, você tem que estar às 13 horas lá no Bar das Ilhas, né? Ilha das Flores, que fica na rua Curumins, número 5, Cidade Jardim. tá bom? Fica na Travessa da Marginal Pinheiros, em frente à Usina da Traição. Tá bom? Você vai sair de lá 1 da tarde, o jogo às 4. Beleza? Tá. Não, beleza. É isso aí, produção. Olha o estranho no ninho de hoje. O que é isso? O que, que é isso? Não. Mas ele é São Paulino, vai. Você tá meio do Corinthians. É você, não é? Que trairagem é essa aí, Bá? Porra, essa aí. Okay. Pera só um minuto. Veja a história. Eu? Fala a verdade. Eu? Não, mas é a sua cara, não. Sim. É o uniforme da Corinthians. O estranho é corintiano. É o uniforme de assalto. Ô, Benja. Ué, você na foto aí. Você tá com a... Foi na câmera aí, aposta aí, é isso? Foi na câmera. Eu tava dopado, não sabia o que tava fazendo. O estranho é corintiano, velho. Repagou a porra, vestiu a camisa do Corinthians mesmo. Tira os dedos daí da cara dele, Bá. Sou eu? É, aí, Bá, boa. Não teve jeito. Fala, Lucão, velho. Eu ia apanhar os meninos da faculdade. Mesmo, velho. Se não fizesse isso. Gesto obsceno, inclusive. Tá com jeito de corintiano já. É, apostou. Fazendo gestinho. Tem que pagar. Eu tenho todos os dentes, sou um cara culto. Aí, ó. Ó, Zé Preá, vestiu a camisa do Corinthians e ficou com carinha de alegre, você viu? Mas é aposta, velho. O maluquinho lá tá todo paquitão, todo felizão, Zé, mano. Preá. É, paquitão. A ideia do maluco. Ô, Bá, quem foi que mandou isso aí que eu vou... Segredo. Pegar esse cara da amizade. É. Então, tá, ele chegou na rádio. Manda abraço. Ele chegou na rádio e falou: moro na Zona Leste. Fala aí, Douglas. É Curumim, que número lá? Curumim. É, não, pera. É Rua Curumins, número 5. Música com Curumim. Tá? Curumim, Cuiatã. Curumins, Guardiãs, Univisor, Uima. E Consuelo. Beleza, Douglas? Valeu, Graças. Cara. Vocês são demais, cara. Demais. De verdade. Parabéns. Valeu, obrigado pela audiência. Valeu, Sarah. Tchau. Tudo de bom. Oba. Esse é o Estádio 97, na Energia 97, que vem em nome de HDI Seguros e Debate Pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Tá com sono, também. Benjamin, quando ele não tá com sono. Mas isso não é sono, RG, é quebrante. O Benjamin, quebrante? Ele é um para-raio de energia negativa. É, isso é quebrante, velho. Quebrante. O Benjamin, ele passa... É, pode ver. O Benjamin, ó, quando ele entra aqui na rádio, nós temos uma planta ali, a planta tá verdinha. O Benjamin passa por ela, ela fica marrom. É mesmo, eu não reparei. A dona Natália vai lá... Começa a reparar, meu filho. A dona Natália vai lá dar um passe na planta. Você tá com quebrante? Eu ia falar um negócio. Você tá com quebrante, Benjamin? Tem duas meninas aqui no estúdio. Respeite as moças. Não, mas quer dizer, se elas não estão aqui, não tem mulher ouvindo rádio. Não, mas é diferente, porque eu não fico inibido, eu não me sinto constrangido. Ah, você se inibiu. Eu me sinto, sabe... Você acredita em quebrante? Não. Mas eu acredito em, por exemplo, o Mota. O Mota é um cara com uma energia negativa péssima. Isso eu acredito. Por exemplo, olho gordo. Sabe, energia negativa boa. Olho gordo, você acredita em olho gordo? Porque cara invejoso é o que não falta. Você acha então, que olho gordo. Existe. Você acha que emana assim essa coisa? Nego invejoso. O dia que trai ele. Os dois de ontem. Olha, tem cara, juro por Deus, tem cara que eu olho, eu faço figas, velho. É mesmo? Ah. Mas, por exemplo, vai. Não vou citar nome. Não. Não vou citar ninguém. Aqui, por exemplo, tem. Que o Mota tem uma energia péssima, tem. Isso não é. Tô sem energia péssima. Ele não ouve o programa. Eles estão brigando. Eu já vi um buraco negro uma vez. Não briga, andando, pô. Um buraco negro com perna, traída, já viu isso? Não, já. Não briga. Eu, Domenico, normal, já viu um buraco negro com perna? Não fala mal da RG, não, velho. Não. Não. O RG mandou um WhatsApp hoje que eu vou desenhar pra você. Não, hoje o RG tem crédito da vida interna. Tá bom, a RG não precisa mais mandar. Esse ano ele não precisa mais mandar nenhum. Ficou nesse grupo interno, aí. Esse aí foi sensacional. Vida eterna. Ô, mano, faz um favor, manda um abraço pro corintiano Vanderlei de Moraes, o cara que me levou pra fazer show em Caieiras. Vanderlei de Moraes. Foi super legal. Taxista? Não, pô, é o contratante. É o Uber, velho. Você não pagou a corrida no Uber. Eu tava indo pra Caieiras, tava indo de Uber. Paga a corrida. Aí eu mandei abraço, o Sombra falou: manda ele vir pro Uber pra rádio. Pra Paulista. Eu tava indo pra fazer show em Caieiras. Ah, você deu uma perdidão. Eu tô ligado qual que é a tua. Foi legal pra caramba. Em Osasco você faz show? Ainda. Não, eu já fiz já. Depois que você lançou aquela, não me chamaram, não sei porquê. Lançou aquela o quê? Você ficou zoando que eu tava zoando Osasco. Ah, por que você não alopra os caras aí? Fala aí, quando eu... Muito pelo contrário, cara. Teu amigo meu, o Thiago Pato, mora em Osasco. O Mota já foi visitar ele? Show? Nunca fui, mas ele é... O Mota já foi no teu show? O Mota só no navio, porque ele foi obrigado. Ó, pra você ver como você é bandido, velho. É melhor ele não ir. Ele vai sugar a toda a tua energia. Ó, pra você ver como você é bandido. Energia, outro dia você falou que foi pra Osasco e tomou 3 flechadas no carro. Nunca falei isso. Você falou sim. Isso aconteceu em Manaus, não foi em Osasco. Bom, mano, vamos falar de Bozano, vamos dar um recado. Boa. De Bozano, vamos lá. Dá um recado pro Mota. Opa, vamos lá. Vê se anima um pouco essa energia negativa aí. Então vamos lá. Ó, a pilha, ela tem um lado negativo e um lado positivo. O Mota não, velho. É só negativo, negativo. Só negativo. O Mota, assim, menos com menos, meu, não dá mais. Você consegue mais, fazer, cara, um programa sem falar meu nome? Não, porque não é. As meninas estão aqui, elas comentaram comigo. Gente, ele traz uma aura tão ruim. É. É um mau humor tão, sabe, pesado. Mas vamos ver se agora ele se anima. Lembra a nuvem do Cupemó Assombrado? Sim, ela em cima do carro. Em cima do Mota. Mas vamos ver se ele se anima agora, ó. Motinha, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo? Sabe, aquela penalidade no futebol com seus amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra você completar uma corrida de 10km? 10km não é qualquer um, não. Ó, não pretendo andar 10km o resto da minha vida. Que isso, imagina, mano, correr uma corrida de 10km. Ah, é legal. É embaçado. Bom, é bom. Ou até mesmo, Motinha, quando você sai direto do seu trampo pra curtir a noite inteira na balada? Pois é. Pokémon. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é, rapaziada? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Ou seja, a Bozano criou esse desodorante Extreme para salvar a sua vida. Você que transpira... Ó, você que... Benjamin, você também é um cara que fede, velho. Não, você fede. Você fede e transpira muito. Não, porque eu tirei minhas glândulas sudoríparas. Não dá para tirar, porque senão você morre. É, senão você morre, ô louco. Então o negócio é o seguinte, Benjamin. Você que fede e transpira mais que tampa de marmita, tem que usar esse desodorante que é top demais. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E lembrando, ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo do desodorante Extreme pra você nunca mais feder na sua vida, tá bom? Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem, Benjamin Bach. É pedido. Isso aí, esse é o Estádio 97 na Energia 97, pedro, que também vem em nome aqui de Extra, Benjamin. Vamos falar de Extra. Olha só, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Hoje é dia de jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar uma brama bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para mais uma rodada. Mas e você, hein? E na rodada da sua casa, sabe o que não pode faltar? Não pode faltar brama. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos. E hoje, sua sala vira arquibancada. E aí não pode faltar o quê? Não pode faltar animação e brama. Enquanto você aquece pro jogo, deixa a brama gelando. Você merece reunir os amigos e torcer. Você merece Extra Gol. Você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Bom, beijão. Boa. É o Estádio 97, na Energia 97, que vem em nome também aqui de... Deixa eu ver aqui, de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. E olha, está aberta aí, né, as inscrições. Estão abertas as inscrições para o segundo torneio Energy Poker. E olha que legal, RG, meus amigos. Olha, a premiação é uma coisa sensacional. Premiação garantida de R$150 mil, hein? Olha, não é para qualquer um, não. Faça hoje mesmo sua inscrição, porque o prêmio é maravilhoso. R$150 mil. O mano falou que vai ganhar. Opa. E vai dar entrada no seu apartamento. Não, eu quito. Quita? Opa! 150 pau? Pô, custa 149 que eu quero. 150 pau custa o que você vai gastar na cozinha. É. Ah, ótimo, você é louco. Pelo seu humilde, Paquito. Isso aí você gasta só de vidro da sacada, só, mano. Aonde, rapaz? Eu quito meu apartamento aí, ó. Vidro de sacada não vem mais, ó, de imóveis, essas coisas. Imagina, no vidro da sacada. Nossa. e na cozinha projetada, vai, velho. Mas eu vou dizer, mas a premiação não gasta mais, RG, premiação garantia mínima de R$150 mil. Mas mesmo você pode ganhar mais. Né? Imagina uma bela cozinha. Caramba, já pensou? Legal, hein? Então você que tá pensando em, sei lá, reformar a sua cozinha como humano, Faça hoje mesmo sua inscrição. Acesse energypoker.com.br, porque depois do mega sucesso do primeiro torneio, o Energy Poker volta agora com força total, hein? O torneio será nos dias, vai acontecer, né? Dias 23, 24 e 25 de setembro. Ah, meu amigo, você não pode ficar de fora, não. Motinha vai participar, né, Motinha? Premiação garantida de R$150 mil. Segundo torneio, Energy Poker. Acesse agora mesmo, inscreva-se. energypoker.com.br. E a organização de A Cassineira. Vamos ver umas mensagens que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp? Bora. Vamos lá. Bora. Vamos lá ver as mensagens do WhatsApp. Vamos ver. O mano nunca irá dizer que o Mundial de 2000 o Boca Juniors foi o campeão. O mano irá dizer, ligar na FIFA, irmão. E o Domênico parece alienado. O Mundial 51 é uma piada velha. Libertadores existe desde 60 aí pra conquistar o mundo. Primeiro conquista América. É isso aí, Doug da Vila Oliveira. Doug! Boa rima. Doug! Doug! Foi bem, Doug! Nossa, boa música. Doug! Parece um Grammy. Ele foi bem, Legião Urbana. Ah, ele foi bem. Não tem rima, não tem, mas foi bem. E essa música, Eduardo e Mônica, é um lixo. É chato. É chato, né? Não, mano. Ouve o faroeste caboclo. Nossa, essa é pior. Eduardo e Mônica, vamos lá. O Sombra tá chegando, então vamos mais mensagens do WhatsApp. Boa tarde, rapaziada da Estádio 97, que é o Márcio Santista. É, eu queria aí perguntar aí pro RG o que, que ele acha aí. Se o Lucas Lima ainda tem vontade ainda de jogar com a camisa do Santos ou a cabeça dele já tá lá fora. Porque ultimamente tá um chinelinho do caramba. Valeu, um abraço aí, rapaziada. Precisa começar a voltar a pensar no Santos um pouco mais, né? Se é que tá com a cabecinha longe, e né? E sem jogar, ele foi convocado. Hã? Pois é, não dá pra entender também, né? Ele, Paulinho... Ó, anota aí, que... anota aí. Todos os jogadores que foram convocados, que não atuam fora, irão embora. Ou se der tempo nessa aqui ou na próxima janela. Pode anotar. Não, mas na boa, RG. É a hora, eu acho que do Santos fazer um bom negócio. Porque, por exemplo, o Lucas Lima tá na cara que ele não vai voltar a jogar pelo Santos a bola que ele já jogou. Ele tá desmotivado. Pro exterior, pela bolinha que ele tem jogado, não vai também. Ó, o Palmeiras ele não tem mercado, depois de tudo que ele já falou. O São Paulo tem o Cueva. Pô, o Lucas Lima no Corinthians ia cair com uma luva, velho. Mercado assim, não, velho. O Lucas Lima no Corinthians... Atenção, Roberto de Andrade, velho. Atenção, Roberto de Andrade. Faça uma proposta aí pro Lucas Lima. Não, vocês têm o Cueva já. Não, sim. A gente tá atrás do meia, falou. Já tem o Cueva. Ó, atenção, Roberto de Andrade, presidente do Corinthians. Liga lá no Modesto, já que ele tá meio doidão. Mas só uma observação. O bicho tá metralhando contra tudo e contra todos. Roberto te mandou lá a prestação de contas lá, que tá tudo em dia? Ele me mandou a última aqui do boleto pago. Mandou o último boleto? Tem lá aquele negocinho impresso. Sabe quando você paga no caixa, que vem aquele monte de negocinho marcado? Só um minuto, Sombra, pera um pouquinho. Que foi? Chegou não, porque o Estranho no Ninho... Estão zoando o Estranho no Ninho, velho. Essa sacanagem que estão fazendo. Chegou uma foto... O cara com ele é São Paulino, chegou uma foto vestido de corintiano. Mas não é ele. Chegou uma foto. Sacanagem. O cara tá de peruca loira. É algum amigo do Paulino. Tá mandando pra ele. Comprovou mesmo. Tem uns amigos aí que, olha, não valem um real. Amigos? Olha, essa foto. E tem um amigo desse, precisa de inimigo. Vamos preservar a minha imagem. Mas olha, com uma foto dessa é mais do que um amigo seu. Não. Ô, velho, você choca a cenoura, hein, velho. E aí, mano? São 12 amigos. Pode falar o nome do cara? Pode falar o nome. O Rodrigo, foi o Rodrigo que mandou isso aí. Rodrigo Lucena. Rodrigo Lucena. Eu na hora safado. Que eu vi. Na mas hora... desculpa, cara, mas assim, o que te levou a se travestir? Ele gosta, Sombra. Mano. Eu posso dizer que eu sou um pai exemplar. São um sacrifício que a gente faz pra alegrar a tarde da minha filha. Tava fazendo a princesa Frozen. A tua filha fica feliz que você se veste de mulher, é isso? Ela que me vestiu desse jeito. Você se veste aonde? Lá no Jockey, na Índia Nova? Onde não, você bem escondido. Ô, maluco, você é crossdresser, velho, tá ligado? Ó, o Angelique que curte. Faz isso por prazer. Não, não, Laerte. Laerte, perdão. Faz isso por prazer. Confundiu o cartunista. Ou é por dinheiro? Não, só pra deixar a menina feliz mesmo. Ô, brincando com a filha dele. 12 anos. Ela tem 8 anos. Esse aí pratica o salto capado? carpado, com certeza ele pula carpado nu. Não, não é carpado, é capado. É capado, com certeza, são 12 saltos, 12. Ah, meu Deus, tem mais mensagens através do nosso WhatsApp, mande sua mensagem também, 943530150. No oferecimento de Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Alô, galera do Estádio 97, aqui quem fala é Rony, de Itaquera. Então, Dudu, é o seguinte, o Modesto Roma falou que quer alugar aí o Allianz Parque. Tem que ver também se ele não quer já assinar um combo e alugar também parte da torcida do Palmeiras aí. Pra ver se enche o estádio lá. Porque senão, velho, não vai ter ninguém assistindo o jogo. Santos, Santa Cruz. Boa, hein? Viado, essa foi boa. Boa, boa. Tá certo. Boa. Combo foi sensacional. Combo, velho. Combo vai estádio e torcida. Pode falar, a ideia não é ruim. A ideia do cara não é ruim. Você aluga. Pega vai, lá 20, toda a torcida pega do Verdão. Pega lá 15 mil, vai, do torcedor do Palmeiras, põe lá a camisa branca, sim, grita Santos! Santos! Não, 15 mil não, põe a porra completa lá. Mas vocês têm que ir. Opa! Põe o verde! Põe tudo lá, velho. Ele falou, põe a porra. Quanto vocês estão botando? 40? Você, como é? Ah, tá dando uns 35. O máximo 40 e alguma coisa. O recorde, né? Mas vou te falar, ele falou a respeito de combo. Como é caro o combo no cinema, cara? Com um baldinho de pipoca com refrigerante, velho. Sacanagem. Baldinho é baldão, né? Você não faz que nem o Domênico. O Domênico estoura a pipoca em casa e leva dentro da bolsa. Não, olha, se pudesse, até faria. Você tem uma ideia, Sombra? Vale até a pena no cinema. Eu até faria, mas não pode. Ó, mas vale até a pena no cinema você pedir o CPF na nota quando você compra o combo no cinema, cara. Então pode hoje? Ó, Sombra, agora me deu uma boa ideia. O Bar falou que pode, agora eu vou fazer isso mesmo, porque velho. Não, mas só é mó mico levar a pipoca caro no cinema. Mas, mano, é muito caro lá. Não, eu também acho. É por isso que tem que ficar com fome. Assim. Não, mas também não compre fora e leve pra dentro do cinema, porque isso daí é constrangedor, velho. Mas que constrangedor? É. Aquele cara que carimba teu bilhete vai olhar e falar, ó, pobre aí. Ah, mano, você ele falando isso, mano. Quero que ele se dane. Não, mas você é nunca que fez isso? Não, mas eu passo vontade no cinema, mano. Duvido. Eu não dou esse gosto, tipo, o cara olhar pra mim de cima e embaixo, assim, me julgar. Ô, mano, é que você sabe qual o cinema que o mano do Brasil tá indo, é super normal, né? Qual o shopping que o mano tá indo, né? Eu acho abusivo, velho. Lógico que é abusivo. Pô, você tá de sacanagem. Você vai com criança quer comer, velho. Lógico, mano. Mas você é obrigado a comprar aqueles combo caro pra boné. É, lógico que é. Pô, fala aí, Benjamin. É caro. O Benjamin que vai com dois 50 filhos reais aí. Um combo? Tem combo de 50? É. Não, tudo bem, mas esse combo envolve o quê? É uma pipoca grande e dois refrigerantes. Uma pipoca e dois refrigerantes, acho que um chocolate. Um confete. Extremamente caro. Caro pra boné. Mó bica, velho. Não é extremamente caro pra boné. Tudo bem, não dá pra cobrar o mesmo preço que uma pipoca na rua? Lógico que não dá, óbvio. Mas também, só como não dá, o cara já tá ganhando no filme. Não. Você é louco? É milho, velho. É milho estourado em bagulho. Isso é outra coisa, o cara não tem nada a ver. Não importa, o bagulho é milho estourado, velho. Mas diminui. Não precisa vender um balde, porra, de líder. Você é louco? O cara tem que comprar um balde de pipoca. Tá reclamando o cara que compra filme pirata na banquinha. Tá quem? Certo? Quem? Que nem vai no cinema, que quem? Compra filme, que compra eu filme não, de mano. Banquinha. Eu não, eu não compro filme de banquinha porque sempre aparece um japonês que levanta no meio da sessão. Bebê chorando. E você. Essas desgraças, é porque o cara filma de dentro do cinema. É aquela imagem terrível, é tenebroso o negócio. Aí sempre aparece aquele japonês passa idiota. A sombra, que levanta o cabeção no meio do filme, velho. Aí tô passa fora. A sombra. Vamos lá, mais mensagens através do nosso WhatsApp. Essa é. Idiota. Chupa, Domênico. Aqui é o Renato Gazú, Corinthians. É nóis, mano. É nóis, Benja. Abraço, nós, galera. Tamo junto. Olha, cara. Chupa, Domênico. Chupa que é legal. Chupa, Domênico, mania mundial. É, letra do Elinho. Elinho que faz aqui às sextas-feiras. O reality aqui do palhacinho, de novas bandas, é verdade. Lembra, isso aí era legal. Era que esses caras do X-Factor vinham ter eles imitando os caras, falando de brincadeira. Vamos lá, mais mensagens. Ô, o Bá insiste em vir mexer nos negócios na hora que não deve. Ai, meu Deus. Boa noite, galera, do Estádio 97. Thiago da Vila Ré. Eu queria uma resposta do imparcial Azedão. Fala aí. Azedão. Depois que o Palmeiras perder pro Corinthians e pro Santos, você acha que ele ainda consegue a vaga na Sul-Americana? Ou aí despenca de vez? Valeu, gente. Belo programa. Um abração. Azedão comenta do Palmeiras. E aí, Azedão? É evidente, ele foi coerente na pergunta dele. Eu preferia responder. Por que você tá tocando o hino do Santos? Quando um otário estivesse aqui. Mas ele não tá. É o problema do Palmeiras ganhar essas. É, como é que chama? Sul-Americana. O otário não tá. É que daqui 10 anos vai virar mundial isso aí, entendeu? Então é bom que não ganhe. Pô, a boca, já tem um, pelo aí menos. Aí quer jogar no nosso estádio, aí não, tem mais babaca. Um, hein? Idiota. Ai, ai, vou te falar. O você, Cláudio, ou você alugar o combo, você vai? Aonde? Pra torcer? Ah, eu não tenho nada contra o Santos, não. Eu vou, viu? Só não, eu ia ficar lá só pra fazer coro. Como é que chama? Cora? Coro? Fazer o quê? Coro. Coro? Coro. Coro. Coro. Coro. Fazer coro. Ah, levaria até o AGP. Ah, leva. Só o AGP. Deixa eu mandar um abraço especial, rapaz. Sabe, eu, semana passada, eu comentei aqui agora, me ligou de Roberto Petri. O Petri? O Petri. Nossa, me onde anda, Petri? Petri, caraca, ele tá bem, ele me ligou, ele tá bem, ele teve, mas ele tá com 80 anos, Roberto Petri, teve dois AVCs. Roberto Petri. O Petri está numa clínica de repouso. Sim. Ele me ligou numa clínica de repouso, mas ele ouve super bem. Tá ligado? Tá, ouve. Tudo. É, legal, abraço. Ele ligou, falou, pô, fisioterapeuta, o marido é fisioterapeuta, todo mundo ouviu o programa, eu ouvi quando a gente falou dele. E ele ligou. Então legal. Mandou um abraço mano, pra todo mundo. Abração pro Roberto Petri. Abraço pro Roberto Petri. Você não conhece, mas o Petri, ele foi o cara que fez o primeiro programa, que eu lembro, foi o primeiro programa formato mesa redonda, onde você tinha os caras tipicamente... Mais ou menos. Eram jornalistas torcedores. Jornalistas torcedores. O Petri era São Paulino. É. Aí você tinha... São Paulino. Não, mas eu tô falando na mesa, né? Ele era um São Paulino. E foi São Paulino nisso. Perão. Tinha o José Italiano, corintiano. Põe corintiano nisso. Mas tipicamente corintiano. Ele era de o Peirão de era Castro. Barato, o Peirão de Castro, que era um santista doente. Que correu atrás doente. Que correu atrás de mim no Pacaembu, que ele me deu um pau porque beijo, eu xinguei ele. É. Bicho era gigante, saiu correndo, né? Exatamente. Tio Milton Peruzzi era palmeirense. Esse sim, médico, já falecido, pai do cabeleireiro do Benja. É, plástico. Milton Peruzzi. Que graça ao Milton, o filho, eu descobri que não é Peruzzi. Peruzzo. É Peruzzo. Ele mas usava o nome dele na nome televisão artístico. Era Peruzzi. Essa foi mano, a melhor mesa redonda da história. Mas o corintiano era o mais divertido. Não, o Zé Italiano era demais. O Zé Italiano morava legal, na região do Brooklyn. É, o Zé era muito legal. E tinha cara. Também o GB. O GB também chegou a participar. O GB participou. Então, mano, eu vou te falar assim. Era segunda-feira à noite o programa, acho que 9 da noite. 8 ou 9 da noite. Acho que 9, né? É. E antecedeu aquela geração que veio depois do Roberto Avalone. Uhum. Era a geração anterior. Era muito legal. Muito bom o programa. Era quebra-pau pra caramba. Era muito legal. Nota 10. E assim, cara... E o Peruzzi com aquele bigodinho, aquela camisa dele, sempre aquelas camisas de javanês estampadas, aberta, peludão, aquelas correntes de ouro. Pô, era demais. Meu, era muito bom. Estilo bolinha, né? Eu não sei se, procurando no YouTube, você vai achar alguns vídeos da época do famoso Mesa Redonda. Será que era maravilhoso, era um programa muito legal. Tudo bem, tem um pouco de nostalgia também envolvida, né? Que eu particularmente curtia mais. Talvez você não goste, curtia muito mano. Mais aquela época. Sim. Achava muito legal, ainda mais a criança, adolescente, né? Pra mim, os dois melhores programas de futebol da história da televisão foi esse e o... Ô, meu Deus do céu, o programa que pra mim o melhor de todos, o Silvio Luiz e o Flávio Prado. Ah, aquele só. Clube dos Esportistas. Da empregada lá, da Ferreirinha. Que era na mesma época. O que que eu vou dizer? Era na mesma época. Um pouco depois. Veio um pouquinho depois. Sim, mas durante o Clube dos Esportistas ainda existia a mesa redonda. Claro que existia. Né? Era falar, o meu sonho de programa era o Clube dos Esportistas. Pô, Benja, vamos ver se um dia aí tem possibilidade de trazer o Roberto Petri. Que, aliás, é um cara que curte muito futebol argentino. Também. Que eu lembro também, foi o primeiro em televisão a falar de campeonato de futebol argentino. E o Petri, junto do Eli Coimbra, foi o cara que iniciou aquela história do futebol dente de leite, os campeonatos dente de leite, né? Bom de bola, bom na escola, um negócio assim. E o Petri passava uma imagem de bravo, né, cara? Bravo. Era bravo. Eu acho que ele era bravo de fato. Eu vou fazer o seguinte, semana que vem eu vou ligar e vou ver se tem condição de ele vir aqui. Por exemplo, eu conversei com ele agora, que eu te falei, ele me ligou. Uma baita memória, tá lúcido, tá normal. Ele tá normal agora. Eu vou ligar pro Petri. E vai, pra ele vai ser muito bom ele vir fazer o programa aqui. Legal demais, meu. Seria muito bacana. Vamos lá, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Boa noite, amigos. Seguinte, sou o Marcos Almeida aqui de Barueri. Sempre mando áudio pra vocês aí. Na minha opinião, o que o presidente do Santos quis fazer com essa declaração aí, o que ele quis causar, é apenas uma mudança de foco relacionado ao salário atrasado que está no Santos. Então ele quer que a mídia fique falando disso para desviar o assunto de salário atrasado que está no Santos. Ah, evidente! Eu, que babaca, hein? Vai imitar sua mãe, rapaz. Ah, mãe não, juiz. Ah, eu sou sério, rapaz. Olha, isso. Daqui a pouco a gente vai passar mais mensagens, mas você pode continuar mandando para nós, é lógico. A gente não consegue colocar todas no ar, mas envie para nós, tá bom? 94-353-0150, mensagem de até 30 segundos. E você também pode assistir o Estádio 97 através do nosso site 97fm.com.br/estúdio ao vivo. O Estádio 97, que tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá no teu carro, tá estacionado, tá esperando o sinal abrir, oxi, né? Ah, aí, velho. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Olha lá. Oh. Que desagradável. Oxi. Quem é que nunca tomou uma pancada na traseira? É, mas eu nunca. Mas neste quem bateu? Caso aqui, velho, quem bateu na tua traseira? Quem bateu? RG? Ivetinha. Sabe quem encheu a tua lata? Foi Ivetinha, Ivetinha. Ivete Sangalo, velho. É, Ivetinha. Aí você pega, você vai lá, conversa com a Ivete. Boa praça, sim, simpática, bonita. Sim. Pega ela pela mão, você vai no HDI Seguros, bate pronto. Mas antes eu digo pra ela, bata de novo. É, ah, você gosta de levar uma batidinha, velho? Ivetinha? É. Pode Ivetinha, pode bater quando quiser. Agora um parênteses aqui no HDI Seguros. Sim. Você já pediu pra tomar tapa na bunda, velho? Ivetinha? O que é isso? De Ivetinha? É. Mas Ivetinha pode bater o quanto imagina, quiser. Velho. O RG amarrado. Imagina a cena, cara. Cara. O RG de 4. De bundinha pra cima. Ivetinha. A Ivete entrou de couro, né? Ivetinha. Preto, todo de couro. Aquela roupa que ela tava no Ivetinha, pode. Ivetinha pode. Imagina a RG com aquela gargantilha de couro. Ivetinha pode. Ô estranho, você não tá com moral pra falar nada aqui. O quê? Eu? Deixa o cara falar, ô. Ele veio aqui pra isso. O Miranda Cover aí. Esse estranho aí escorrega, velho. É estranho, é estranho. É estranho, rapaz. Aguinaldinho. Não, calma, tô falando da HDI Seguro. Calma, calma. É um parênteses aí. Porque a Ivete primeiro, primeiro, meu velho, vamos lá que eu vou dar uns tapas na sua bunda, depois a gente passa no HDI. Vamos, Ivetinha, vamos. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Já são 50 HDI bate-pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Diga, Narigudo, o que você ia falar? Ou perdeu? Passou. Esqueceu? Não, ele tá cornetando o estranho no ninho aqui. O estranho senta, né? Não, que... Ele pai de família, não, rapaz. Esse tá cara doido? Desliza. Como diz o humano, ele choca a cenoura. Choca a cenoura. Isso aí choca a cenoura, velho. Se a maldade estão falando, eu sou pai de família, tenho duas filhas, uma tem 8 anos, a outra tem 12 anos. 12 anos! É errado falar essas coisas. É, você sabe que o... Isso aí foi uma brincadeira. Para, menino, menino. Ele desliza na sua roupa. Esse aí amamentou, velho. É. Aguinaldinho, se tivesse no penhasco o estranho e o rapaz aí. E o rapaz que fala o nome? O Dodô. Você salvava quem? Eu? O que tem a ver? Você salvava quem? Olha, seu louco. Eu ia colocar. Deixa eu responder, ô pilantra. Eu teu pai. Eu coloquei. Pilantra é teu não, pai. Não, na maneira sexual, calma. Sexual caço. Ó, eu colocaria as duas viradas pro penhasco pelada e ficaria segurando na sarava das duas pra não cair. Você gosta, né? Eu gosto. Eu gosto, menino. Você é, né? Não, eu sou não. É, sim. Eu gosto de brincar no precipício. Falar de brincar no precipício. Ó, falar nisso, tem um cara aqui que tá postando umas fotos no grupo também, que, pô, não... Quem tá postando foto? Não sei não. Não entendi, aquelas poses lá, tudo pelado. Ah, tudo... é o senhor Rude. Que é isso, Domênico? Olha, verdade? O Rude... Mas eu vi lá no... Pô, você no confunde negócio. O personagem com a pessoa. Ah, é personagem. Ah, não, não, no grupo, o que que é? Fizeram montagem. Ali. Fizeram montagens, Pois é que você tá muito louco, que agora é legal pra você, toda madrugada você posta fotos. Não, tá... toda não, muito esse louco. Sábado. Às vezes já aconteceu. Só no virote. Eu não acho que é legal, já é aconteceu, que acontece. Já aconteceu de você ficar muito louco e incorporar o Aguinaldinho? Não, nunca aconteceu. Mas domingo eu acordei com uma mensagem de uma pessoa que eu não sabia quem era. Era um cara. E foi perguntar, e ela falou, você passou a noite inteira comigo. E eu falei, pô, um dia vai acontecer errado isso aí, né? Então deixa eu te perguntar, acontece, seja sincero, cara. Seja sincero. Ele tinha barba? Hã? Olha pra mim, olha pra mim. Tô olhando. Meu Deus. Já saiu de balada, por exemplo, com a sua irmã, ficou muito louco. A minha irmã e não vocês, sai. E vocês dois se apaixonaram Renatinha? Pelo mesmo cara? A minha... a minha irmã não sai porque ela tem as amigas. É, ela boiola. Não leva as amigas pro rolê, velho. Não leva? Lógico, você é mó pedreiro, velho. É. Você é mó pedroca, posso vai levar... Posso montar uma vida com elas. Hã? Sou pedreiro, posso construir uma vida com elas. É, construir uma sensacional, vida. Sensacional. Essa é mó queimação de filme, velho. Mó queimação de filme. Imagina, não, se você mas... é a irmã do Rude, velho. O Rude, ele dá pedrada até em pomba aqui na Paulista, velho. Você acha que o maluco na balada não vai queimar o filme da irmã? Lógico vamos que lá, vai. Mais ouvintes no ar. 3284-7097. O Rude esperto, meu. É? Bozano, jeito do garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ainda mais humorista fazendo sucesso, tem chance de passar régua onde for, né? É, carinho programa madeira. De rádio é, porque de sucesso, assim, ó, por exemplo, ali, de sucesso. Ó, ele tá indo sempre lá no Vila Mix. Então é assim. Abraço pro Bruno. Olha lá. É. A mulherada que tá lá, as piriguetes, mano, tem as minas que já vão mirando. As piriguetes já estão lá mirando. Mirando o quê? O foco é primeiro lá, no primeiro lugar do pódio, mano. Jogador de futebol. Ponto. Já tá ali. E mano, sábado à noite não tem porque os caras estão concentrados. Na então, prima, medalha tá. De ouro. Depende. Jogador. Medalha de jogador prata, aí, mano. Pseudo-artista. É. Pseudo-artista. Pseudo-artista. Sabe aquele cara? Ex-BBB, sim. Eu. Aquele cara que apareceu na capa da Capricho. Sei. Ex-banda não sei o quê. Aí, terceiro ali, ó. A medalha de bronze. Ator. Não achou nada, velho. Não achou nada. Big Brothers. Duplos. Não, aí tô no palco. Ator também. No palco. Então, mas aí tá. Terceiro lugar, quem que tá? Aí vem a galera do rádio, velho. Ah, é? Aí vem a galera do rádio, mano. Ó, rádio. Humorista. DJ. WhatsApp. Todo mundo. DJ todo mundo. Tem bastante. Ô, Jimmy Soler, você pega muita mulher na balada? Várias mulheres, elas me pegam na balada direto. Tô cansado mais de chaveco. Você fez alguma tatuagem? Você tem tatu pra alguma mulher? Fiz uma tatuagem nova aí. Inclusive, aí o Rudy tá me copiando até nas tatuagens aí. É, que história é essa que você começou a encher o corpo aí, de tatuagem, Rudy? É, o Jimmy fez uma tatuagem debaixo da nádega, sabia disso? Não. Uma de cada. Debaixo da nádega. É verdade. Não, você vê o que você fez aí, deixa eu ver. Ele Uaça. Fez um desenho de um microfone abraço com asas. Abraço aí pro Luciano Jangarelli, parceiro. Jura que isso aí... Não, fala pra mim não, que... Não, desculpa, isso aí você... Meu Deus pensei que foi que o Bach que desenhou a canetinha no teu braço. Tá falando sério que isso aí... Isso aí você não fez isso. Pô, não critica aí, o Luciano tá ouvindo, porra, né? Não, mas você não pagou, não, né? Não fala o nome do tatuador. É, mas você não pagou. Paguei. Pagou? Paguei. Mas você tá pagando com abraço ou você pagou? O Rudy falou, me vê 25 conto de tatuagem. Deus, cara. Jura que você fez isso no braço? São várias tatuagens pré-paga. Pode criticar. Não, mas ó, o significado é legal, porque ele desenha um microfone de rádio com asas, porque o rádio dá asas pra imaginação dele. É o microfone do Zé. Ou daqui a pouco, se ele continuar assim, o microfone sai voando. Por quê? Dá asa pro microfone. Ah, mas você tá muito careta, deixa o cara se tatuar, mano. Tatuar, não, mano, poxa. Falou agora o... É, o Mr. Tatuado. Não, mas, falou tatuado. Há 15 anos que ele entrou na rádio, ele falou pra mim, semana que vem eu vou fazer uma tatu. É. Nunca fez. Não. Ele vai fazer agora, I love Lindo. É, o Zé não deixa, velho. Aqui... O Zé é uma preconceituosa. O Jimmy tá fazendo o quê? Não deixa, é, ninguém deixou o Rudy. O Jimmy tá aí por quê? O Jimmy é o quê, pô? O Zé fala, vou tirar essas tatuagens aí com pedra pome. É. O Zé fala pros caras tatuados aqui da rádio, não fala? Vamos lá, vou tirar essa tatuagem aí com pedra pome. Não, mas tem umas lixas boas lá na Dutra Máquinas, viu? Ferramenta boa lá na Dutra. Aquela tira, velho. Tira. Você vai ficar gastando dinheiro com laser. Pra quê? Tem umas ferramentas da Black & Decker excelente. É uma lixada. Aquela de polir mármore, né? Nossa. Eu queria cortar a unha do Mota com aquela serra elétrica daquele dia lá. A serra elétrica? Mas pra que cortar a unha? Você pode cortar a cabeça. Então, mas o que eu ia cortar a unha porque justamente eu ia errar. Ah, bom. Então, mas aí ia acabar rápido, velho. Brincadeira. Legal, nossa. Vamos tentar esquartejar o Mota com uma foice que não tivesse afiada. Que aí olha que matar o Mota. É, com uma faca cega esse Mota. Classificamente. Olha quem apareceu no meu Instagram, Motinha. Chico Pinheiro. Chico Pinheiro? Quem tá fazendo Chico Pinheiro ali? Com a camisa do Galo Metal. Vamos lá, 3284-7097. Ouvintes no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, aí, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é gol. Oba. Também no oferecimento de Esser, construindo com valor. Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? É Wagner. Alô? Ô Wagner, tudo bom? Tudo bom, Domenico? Bom, Wagner do quê? É Wagner dos Reis. Que dos mais? Ex, que mais? É só o Wagner dos ex, só. Tá bom. E o W? Hã? Com W. Vai, ah, então com W. É o Wagner. Wagner. Wagner. É Wagner. Qual que é o Wagner mais famoso do Brasil? Ainda Wagner, é o Montes? É o Wagner Montes. Mas tem aquele outro ator também do Tropa de Elite. Wagner Moura. Wagner Moura. Moura é Wagner mais, né? Moura. Não, eu acho o Wagner Montes, mano. Não, Wagner Moura é mais. Wagner Moura, pra mim, é um dos três melhores atores do Brasil. Ele é ator. Ele é muito bom, mas, por exemplo, o Wagner Montes, Domênico Gato, aquela musiquinha lá, e cantando e rodando, que ele entrava... Wagner Montes... Oi, agora! Vai sentar, oi! E ele chegava rodando, todo torto. Mas a dele, famosa, era Colombo descobriu a América e eu descobri você, lembra? Não, essa eu não lembro. Wagner Montes. É, ele canta. Sim, Colombo descobriu a América e eu descobri você. Ele é casado com a Sônia Lima ainda? É, casado. É? Ele tem programa no Rio de Janeiro. Na TV Record. Igual do Datena, o Brasil, é. Né? Mas lá tem mais trabalho, hein? Porra. Né? Porra, lá tem mais produto lá, velho. Sei lá, viu? Ô, velho, e quantos e anos, hein? Quantos anos? 3.0. RG, 3.0 hoje. Quarta. Tinha uma música da Elis Regina? Aquela... Qual música? Wagner is Day? Não tinha? É? Wagner's Day? Pelo amor de Deus! Wagner's Day? É. Wagner's sensacional, não hein? Tinha? Não tinha? Mas eu... me dá uma pedra que eu vou engolir! Que isso? Que isso? Você tá louco? Vai engolir uma pedra? Trocadilho! Oh, chegou agora? Como assim? Ai, já está de brincadeira. Pô, vocês não lembram dessa música? Nossa, RG. Eu gostei, RG. RG. E o Bairro eu vou achar. Nossa, ele falou como se fosse uma música dessas assim. É. Eu vou achar. Né? Nossa, bateu com o thriller do Michael Jackson. Eu vou achar. Todo mundo conhece. Super qual conhecido. Qual que é o bairro, velhinho? O bairro é... Vê se o seu Dom consegue descobrir aí. Vamos ver. Bairro Jardim das Rosas. Jardim das Rosas. Eu não entendi nada. O Landus tava me imitando. Música com rosas, Benjamin. Fazendo você gemendo, Benjamin. As rosas não falam. Mas olha, Jardim das Rosas, que é o que eu conheço, é Zona Leste. É isso aí, Zona Leste. Mas que busca é essa aí, as rosas não falam. As rosas aí não vai choram. Ser galinhão, quer ver? Tem Bruno e Marrone. Né? Cartola. As rosas não choram. Não choram. Não choram, as rosas não falam. As rosas não choram. Se fosse qual é a música, é errado. As rosas não choram, é Bruno e Marrone. Errou a letra. As rosas não falam. Você falou, as rosas não falam. As rosas não choram. As rosas não choram. As rosas não falam. E tem uma música que fala, e choram as rosas. Choram as rosas. Choram as rosas. Essa é sertaneja, essa é sertaneja. Marrone. Essa é bonita. Tem jeito de música sertaneja? Essa é bonita, Domingo. Eu gostava da Chitãozinho Chororó antigamente. O Bá falou que essa antigas. Música toca tá quando São Paulo perde. Né, hein? São Paulo, o Bá falou. Assim, quando São Paulo choram cara, as rosas. Tá o calor penosa. É essa. O Bá, você falou oh, hoje tá toda penosa. Gente, tá eu não acho isso. Um ovo aí, tá foi. Eu não acho isso. Tá foi o Bá. Espera o você talo da rosa. Não, mas ele que falou. Tudo não foi ah, ele gosta. Não foi ele, não. Ah. Ó, fala, sume no ar. Cara, eu falaria se tem medinho. Ó o Bá, ó o Bá, olha na cara do Bá. Ele tem medinho. O Bá, mas não foi o que eu falei. É um trouxa também que você falou que ele falou. O Bá tá chateado porque o Bá não falou nada. O Bá tem 18 anos de programa aí. Só que eu cheguei espera ontem, o espinho da então rosa leva o Bá no stand-up, é. Deixa o Bá fazer stand-up, é, então. Vai lá, eu deixaria, mas o Bá mas não tem mas ele não falou nada, a piada foi tua, assume. Não, nunca falaria. Você quer dizer, não tem tempo ou não tem talento? Você não, foi talento, maldoso agora. Seca, mas eu acho que ele tem, sim. Várias piadas ele dá pra nós aqui, ele fala tal coisa. O Mota falou que o Bá não falou nada, olha lá. Ah, você acha que o Mota ia falar isso? Ele viu, pô. Ah, seja sincero, Mota. Já basta o negócio da faculdade, você mentiu. Entendeu? Pelo menos isso aí. Não, o Bá não falou nada, não. Foi ah, você sabia que ele ia falar. O bacharel. Assume aí, ó. Velho, e o time? É, sobe o hino aí, Sombra. Grande tricolor. Paulista. Por quê? Ah, oh. Que chio. Ah, você é corintiano, estranho? Você tá falando que corintiano? Rapaz, tem tá foto maluco. De tu aí? Oh, eu tenho diploma. Ele cara. Apagou o seu corintiano. Oba, põe a tem foto. Tem diploma dele. De como queimar a rosca. Não. Todo mundo viu a tua cara ali, velho. Maquiado. São Paulino, sujeito homem. Inclusive, um grande beijo pra minha esposa. Se ele é corintiano e tá travesti, então é normal. É isso. Acho que ele é corintiano mesmo. Tá dando zoom. É. Ah, mas isso é claramente é uma montagem. Que montagem? Exatamente. Exatamente. Os mitos do Photoshop aí agindo na nossa assumiu aqui, ó. Os mitos. Maluco assumiu. Aliás, já. Um Photoshop mal feito aí. Isso. Peraí que tem outra. E aí, tricolor? Velho. Sabe quem é o novo. E aí, tudo bem? Peraí. Sabe quem é o novo representante, o novo assessor do Florentino Pérez, presidente do Real Madrid? Novo representante do Real Madrid pro mundo inteiro? Florentino. Ronaldo Fenômeno. Caraca. O homem não dá ponto sem nó, né? Ronaldo agora vai ser, além de assessor do Florentino, representante pro mundo inteiro do Real Madrid. Ele tentou, tipo embaixador. Ele tentou fazer isso com o Corinthians, mas o Corinthians não aceitou. Bem feito. É porque não tinha como pagar ele, né? O Ronaldo é muito maior que o Corinthians. Ô, tá onde? Só se for a barriga aí, dele, eu sou outro. Tudo bem, cara? Olha o discurso. O discurso do jogador de São Paulo agora é Copa do Brasil, é a nossa Copa do Mundo, né? Mas você acha que o São Paulo... rapaz ali de peruca, vocês estão loucos. Então, é estranho no ninho aí, ó, crossdresser. Wagner. Crossdresser. Oi. O São Paulo hoje começa na Copa do Brasil, não, né? O discurso dos jogadores é a Copa do Brasil agora tem que ser a nossa Copa do Mundo, tem que ser a nossa Copa Libertadores, né? É, me diz até onde você acredita que o São Paulo possa ganhar esse título. Cara, pra ser sincero, eu acho um pouco complicado o momento que a gente tá vivendo, não é um momento muito bom. Mas assim, tem que encarar, entrar pra ganhar essa Copa do Brasil aí. Hoje pegar o Juventude e já atropelar de uma vez, né? Uhum. E aqui, o que o brasileiro a gente não tá aqui no 11º, tá difícil. Vamos ver com o Ricardo agora se ele consegue fazer uma boa gestão, né? É o que você falou uma vez, né? Ele pediu um mês, né? Mas a gente vai pressionar que assim, se não tiver resultado nos primeiros jogos, a torcida já vai cobrar, né? Se ele chegar com esse time, eu não tô nem falando de G4, mas se ele conseguir fazer esse time chegar no G6... Já eu tá vou dizer pra você que eu já considero um bom trabalho. Porque a minha perspectiva não é maior do que essa. Então, o objetivo é Copa do Brasil. Você sabe que Copa do Brasil, torneios de mata-mata, nem sempre, às vezes, o melhor ganha, né? Nem sempre, às vezes, o melhor ganha. Mas o duro é você ter que ficar pensando nisso, né? Olha, a gente tem chance porque o melhor não ganha. Mas então, as oitavas... Não, mas tudo bem, o São Paulo não é o melhor. Sabe que não é. E o São Paulino também sabe que não é o melhor. Mas se leva, já se garante. Então, lógico, cara, você salva aí um semestre perdidaço, cara. No mínimo, você já tá lá ano que vem na Libertadores. Oitavas de final, não é isso? É oitavas? Oitavas. Então, você tem dois jogos, né? Por quartas mais dois são quatro, seis, oito jogos, cara. Oito jogos pra ganhar. Oi. Ô, Wagner, agora vem cá. Das duas, uma. Ou o São Paulo fez uma janela fraca nesse meio de ano, pensando no time. Ou não tem dinheiro? Eu acho que contratou demais, cara. Não sei se foi números e não vi muita qualidade. Porque eu acho que se fosse uma coisa pensada, de você fazer um planejamento a longo prazo, assim, acho que seria melhor. Eu acho que deu um tiro meio que no pé nessa contratação. Mas eu não vejo como contratar demais, porque o São Paulo vendeu o Ganso, perdeu o Caleri, emprestou o Rogério, o atacante. Vendeu o Kardec, né? Só que foram quatro. A partir do momento que você contrata... Chaves, né? Você contratou o Bufarini, o Chaves, o Cuevas e... Mas teve o zagueiro aí que nem estreou o veio do clube português, o né? Douglas lá. Tava no leste europeu. Muito bem. Você não reforçou a equipe. Você só trocou quatro por quatro. Você não disse que reforçou. E outra, você perdeu dois jogadores de futebol certo... Por quatro que você não sabe o que vai virar. A gente não tem o conhecimento, né, para poder, né, analisar, ver se vai dar o fruto que a gente espera, né? Mas, Sombra, se você parar para ver... Diga. Ó, a escalação de São Paulo aí pra esse jogo contra o Juventude, você vai ter lá, ó, o Denis, Bufarini, aí a zaga lá vai ter o Lianco, acho que é o Maicon que vai jogar. Lianco, E o lateral esquerdo pode ser o Carlinhos, porque é melhor do que o Mena, porque aquele Mena é um horror. Mas o meio-campo, velho, você mete lá três volantes aí, e um deles sabendo sair jogando, que é o caso do João Schmidt, você mete ali, ó, Hudson, João Schmidt e Thiago Mendes. Sim. E você mete ali na frente, do lado esquerdo, Cueva, do lado direito, Kelvin e centralizado, Chaves. Velho, é um bom time. É um bom time. Pro formato Copa do Brasil, pode funcionar, velho. Campeonato Brasileiro, já acho que o São Paulo almejar um algo a mais, eu acho que é criar uma falsa expectativa. Total. Agora, a Copa do Brasil, com esse time, eu acho que dá pra brigar, velho. Ô, mano, mas é o seguinte, cara. Tem algumas incógnitas aí. Por que o Cueva e o Chaves, embora eu tenha feito alguns bons jogos, principalmente o Chaves, o Cuevas fez bons jogos e jogos horrorosos. Então ele ainda não tá meio numa indecisão. São posições-chave. Você entendeu? Porque você tem ali o meia armador, que não é muito a função do Cueva, né? E o Chaves. Ou seja, são duas posições que você está substituindo os jogadores que estavam muito melhor, que já estavam, eram os melhores do time. Eram os melhores. Então você perdeu qualidade. Você fala assim, é bom time se o técnico puser um esquema legal, se os jogadores estiverem bem. Aí você pode falar, ah, ok, nota 6,5, 7... Mas hoje, para você chegar num momento melhor, você chegar em G4, ou querer brigar por algo assim, você não pode ser nota 6,5, você tem que ser melhor. O que eu acho que seria mais honesto, assim, tem dois caminhos, velho. Ou o São Paulo foi incompetente em reforçar a equipe dignamente, que eu acho que reforçou meia boca, reforçou pela metade, não reforçou, substituiu quatro mais certos, ou pelo menos dois muito bons, por quatro que você fala assim, ah, será que é? Será que não é? Ou seja, pra mim não reforçou, substituiu por número, tá? Então tem das duas uma. Ou foi incompetente na janela, ou não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, o que eu acho mais digno, acho que ia ser melhor, na minha opinião. Me contra-argumente se você achar diferente, por favor. Seria mais digno, era o Leco chegar e falar assim, porra, dá uma entrevista bacana, né? Entra no ar, nas rádios, TV, fala assim, gente, peço a compreensão do torcedor do São Paulo. Acho que isso ia ser muito bacana. Estamos com um clube financeiramente arrasado. Estamos tentando reerguer as finanças do clube. Não temos como contratar ninguém de melhor nível. Chega e bem, expõe. Ah, mas difícil acontecer isso. Sabe o que eu acho que é complicado? Ó, isso. Eu tô falando o seguinte, que eu acho que seria mais digno chegar e expor. Se o problema é grana, chega e expõe de fato. Nítida, então, claro, seja transparente e fala. Ó, nós estamos quebrados. Mas é que não tá tem grana, não dá pra isso contratar. Isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé, sabe por quê? O São Paulo fez um esforço financeiro muito grande pra contratar o Maicon. Se tivesse quebrado assim, ele já não deveria. Por uma ótica razoável. Parar em três anos. Não, mas é que tá, eu entendo, mas é um valor a ser pago. Agora, quando você tem, talvez, aí, uma condição financeira que não seja favorável, você começa a recuar, tá certo, em termos de investimento, e você já começa a mostrar pra torcida então, ali que você não tem uma condição de investir então, alto e pesado. Então o torcedor que chega aí contrataram e começa o Cueva. Quanto São Paulo pagou no Cueva? 2 milhões de dólares. Então, mas já é uma grana. Acho que é 2 milhões, acho que é isso. É, mas foi isso, porque até naquela época rolou até um desgaste, falou, pô... 4 anos. Não, tudo bem, mas naquela época... Naquela época disseram, pô, compraram o Cueva e o Gustavo não tinha concordado. Mas é difícil achar um jogador então, que substitua o Ganso. Acho, a partir do momento que você chega e não é muito claro qual é a verdadeira situação, me passa o seguinte, então assim, então tem dinheiro, então é incompetência. Mas sabe qual que é, Sombra? Mas você acha que é fácil substituir o Ganso? Achar um jogador que substitua o... Eu vou te dizer o que... Não é o que é fácil, o que é difícil. O que é difícil é você ver uma equipe como o Santos Futebol Clube, com muito menos arrecadação, muito menos receita, muito menos de tudo, com muito mais time que o São Paulo. Mas é que tá, o Santos aposta na base, né? Você acha isso... Você acha que... Não, mas eu tô falando isso. São Paulo também poderia fazer isso. Aposta na base. Tu não fala que o São Paulo tem a melhor base, que tem uma puta de uma base igual a do Santos, ou tão boa quanto? São decisões erradas que o São Paulo toma. Então é incompetência. Ah, com certeza. Então você chegou onde eu cheguei. Ah, eu não acho que o São Paulo mas eu acho, mas eu acho que o São Paulo, por exemplo, não acho. Mas é que o São Paulo foi atrás de um substituto pro Ganso, não existe. Como pode o Galo e o Grêmio, que arrecadam muito menos que o São Paulo, mas muito menos, gente. O patrocínio de camisa do Galo é menor, o dinheiro de direito televisivo é menor, muita coisa desses times é menor. E não vamos falar de sócio-torcedor, porque hoje o São Paulo tem 110 mil sócios torcedores ou perto disso. Sim. E o São Paulo não terceiriza sócio torcedor. O que entra é pro São Paulo. Mas esse é o raciocínio que eu tenho com relação ao Corinthians também, então, comparado com os rivais. Só que o Corinthians tem uma questão estádio. Mas isso é um outro parênteses. Mas a arrecadação é enorme, Sombra. Direito televisivo, bom, patrocínio. Então o que produtos acontece? Produtos licenciados, pay per view. Estranho. Pergunto para você e pro ouvinte que tá aqui. Sim. Manda aí. Então é incompetência? Como que três times que arrecadam muito menos que o São Paulo tem nos últimos anos estado muito melhor que o São Paulo? É, Sombra, eu vejo como um problema de gestão mesmo. Eu também. Tem a dúvida disso? Eu também. Mas é gestão, não tem a dúvida. O Palmeiras passou por um momento... O que o São Paulo passou ano passado? Era aquele tudo presidente incompetente, louco, velho. Tudo incompetente. Então por que não chega e fala, não temos dinheiro, estamos pobres, meu? Sombra, eles nunca vão falar isso. Não, então, não vai falar isso. Então porque eles são tem a soberba, então, tem a história toda. Você nem pode falar isso porque é uma queimação de filme, Sombra. É igual o rico, velho, que vive de aparência. Lógico. Você vê lá, o cara tá devendo aí 2 anos de cartão de mas crédito, tá pra ser despejado do apartamento, mas o cara tá andando de carro importado. Mano, é bem aquilo, um dos melhores restaurantes. Fala aí, ouvinte. É bem aquilo, o cara anda de Evoque, mas ele paga aluguel em casa, né? Então, é aparência, então, né? Então não reclamem se o torcedor chamar de incompetente. Mas Sombra, se você faz isso, é um tiro no pé, mano. Porque imagina só, então, o Leco chega na mídia e abre as contas, fala, ó, tamo quebrado, tamo duro. Sim. Velho, amanhã aparece um patrocinador que poderia pagar 50 milhões, o cara vai pagar 20, o cara pega e fala, o cara tá quebrado. Não, mas já não tá pagando 50 procura, mas aí que tá, é oferta e procura. A partir do momento que o cara sabe que você tá desesperado, a mesma coisa, você tá vendendo o seu carro, Domênico Gato. Você precisa vender pra ontem. Mas o cara que vai comprar não precisa saber disso. A partir do momento que você demonstra isso, conta uma história triste, o cara que poderia pagar 20 mas, no teu carro vai pagar 12. Baixa, né? Então, mas então, mano, então tem que saber arcar com as consequências, que é o torcedor ficar insatisfeito. Não, eu entendo e chamar de incompetente. Tá também, sim. E chamar de incompetente. É a dúvida. Porque então, pro torcedor, tá tudo bem. Se não então, tem. Sim. Então, pro torcedor, tá tudo bem. O que falta é competência. E eu acho que também. Fala que aí, estranho. Não é feito esse tipo de declaração, porque, assim como o Mano falou, seria um tiro no pé, porque a torcida já tá brava com essa questão de diretoria, enfim, já há muitos anos. A gente ganhou a Sul-Americana aí há 3, 4 anos atrás, mas daquele jeito, a gente sabe como foi. Eu sou São Paulino, vou acompanhar o time, vou pagar o ingresso. Olha o Dudu, já disse. Não, você falou. Sabe, você falou, quero saber o que você falou. Não, como foi que eu digo o quê? O Lucas... O Lucas era protagonista naquele jogo. Jogou demais. O Oswaldo tava voando. Mas a gente sabe que é um torneio que tem a sua importância, é claro. Se a gente ganhar a Copa do Brasil, seremos os campeões de tudo. Mas não é a Libertadores. Nossa, você não sabe qual que é a alegria de ganhar a Copa do Brasil, cara. Você não tem, né? Não, mas isso aí é a mesma coisa que falar... Sul-Americano. Mano, falar que a gente não tem Copa do Brasil é a mesma coisa que exigir Stock Car pro Schumacher. Você é louco. Você não sabe a alegria que é. Você não sabe a alegria que é ganhar a Copa do Brasil, rapaz. Você foi bem. Copa do Brasil é muito mais legal que Libertadores. Ele largou a Fórmula 1 e vai correr de Stock Car e ganha. Por exemplo, quanto você vai estar disputando? A gente não disputa a Copa do Brasil porque a gente tava sempre disputando a Libertadores. Meu time ganhou do Chelsea na final do Campeonato Mundial. Não, achei legal. Mas, por exemplo, meu vizinho não torce pro Chelsea. É. Tá certo? Sim. Eu prefiro ganhar a Copa do Brasil. Tá bom, vai. Vocês dão graças a Deus ter ganho o título lá. Para. É, Domênico, essas horas, meu vizinho não é inglês. Vocês dão graças a Deus. Meu vizinho não é inglês. Ué, então por que você tira essa do Domênico falando que ele não tem mundial? Se não importa. É pra zoar. Se não importa, né? Não, é pra zoar o porco. Wagner. Ô, Sombra. Fala aí, que mais você quando quer falar, convém. Cara? Não, cara, eu acredito sim. A Copa do Brasil, a gente vai entrar com um azarão, vamos dizer assim. E vai levar essa Copa do Brasil, caralho. Vamos ganhar isso aí, ouvinte. Vamos sim. É nisso que eu acredito. Você não acredita nada, velho. Eu senti o seu lábio mexer, velho. Sabe que tivesse a máquina da verdade. Sabe, quando o lábio começa a tremular, Domênico Gato, fica essa blu. Eu já passei por isso. Não, você falou com medo, velho. Você não acredita no que você falou, mano. A gente acredita, mano. Não tem a máquina da verdade, mas não? Ah, tem aí, velho. Cadê o nosso polígrafo aí, Sombra? Tá aí? Polígrafo? É, acho que tá lá. Não é possível. Tá na almoxerifada ali. Vou pedir pro Fernando. Aí? Não, mas a gente traz o nosso polígrafo aqui, mas. Cara, assim, você não acreditou nisso que você disse, cara. Entrar com o azarão, melhor ainda, porque aí o São Paulo entra desacreditado e a gente vai e leva essa Copa do Brasil. Toda vez assim, né? É, eu prefiro entrar como favorito mesmo. O Ben já falou que o Juventude. O Ben já falou que o Juventude é favorito. Você falou isso? O Ben já falou, né? É um fanfarrão. Falou que o Antônio Carlos Zago é um técnico aí que parece o Mourinho. Isso. Falou assim. Não, não Zago? Nossa, é o Zago o técnico? E o Galeano é o assistente dele, velho. E o Hugo é o meia, né? Eu vou repetir o que eu falei. Tomar uma sarrafada hoje. Que eu falei o seguinte, eu não vou falar, São Paulo ganha fácil, porque a última vez que eu falei isso, eu me vesti de baixo, porque São Paulo é penapolense. E o São Paulo perdeu para o Penapolense e foi eliminado no Morumbi. Ah. Agora, o São Paulo que é um time de Série A. Quanto que vai perder para um time de Série C hoje no Morumbi... Você sabe que o São Paulo é um dos dois piores desempenhos de um time de Série A no ano? O Flamengo perdeu do Fortaleza. Você sabia disso? Não. O São Paulo Futebol Clube, entre os times de Série A, é um dos que tem um dos piores aproveitamentos no ano. Olha, Mota, e quando no eu falo, ano. Você fala que eu pego no pé. O América Mota... na Série A é pior. O América não foi campeão mineiro? Foi. O América foi. Quem é o pior, o São Paulo? Acabou com você, meu. Aí o Figueirense, o outro lá, como é que chama lá? Então vai ver quantos ganham. Qual é o aproveitamento desses times no ano e o do São Paulo. Vai ver. Levanta isso aí, cara. Tô falando sério. Não é possível, velho. Tô falando, o São Paulo é um dos dois ou três piores aproveitamentos dos times da Série A. É porque os times esses que estão pra baixo ali, eles ganharam, né? Os seus cabelos foram Sério, não falo nada quando eu falo que é ruim, caramba. Olha, eu falei, moto. Ô, Wagner. Vitória deve ter sido. Agora é só uma coisa. Boa noite. Oi, Marília, tudo bem? Ele é ator. Desculpa, é força de expressão. Ah, você não ia falar isso? Apesar de gostar do São Paulo, eu sou obrigado a torcer pro adversário. Por quê? Pela juventude? Juventude. É? Você gosta? Eu conversei aqui. Ah, Ô, Wagner, palpite pra hoje. São Paulo e Juventude, 9h45 da noite. Essa joguinho, linda Juventude. Joguinho bom pra você pegar aquela Brahma que você comprou no Extra. Né? Beter ali um salgadinho e rezar pro São Paulo ganhar. Fazer um bom jogo, né? Hoje 2x0, Sombra. Torcer. Então tá bom. Já tinha razão, tá vendo? Não, mas não fui eu que falei. 3x0 pra eliminar. Não fui eu que falei, não. Foi o Sombra. Eu não falei nada, não. Jogo de volta. Que não, que essa fase aquela já tem, velho. Elis Regina, que o RG falou você. Agnus Dei. Eu falei que eu não falei nada. Chama desculpa, mas não é uma música. Esse ignorante aí não, do puxador aí. Mas eu não acho que é uma música conhecida. Aqui, eu também mas não, não é uma música de domínio popular digna de um. Mas trocadilho. Você não tem que achar nada. Que se a Elis Regina gravou, tá gravado, velho. E se ela gravou é porque é muito boa. Ah, canta no céu agora. Mas ô Sombra, só respondendo ao ouvinte aí, ô amigão, nessa fase da Copa do Brasil não tem mais aquele lance de mata-mata, não. Não tem mais, não. Já tem o jogo de volta. E mesmo que o São Paulo vencesse 2x0, o primeiro jogo é no Morumbi. Aconteceria, talvez, o São Paulo eliminar o jogo de volta se o jogo fosse na casa do adversário. E se o Juventude ganhar, não elimina, né? Não. O jogo de volta? Não. Não. Essa fase pra frente agora. Brincando, né? Um abraço, Wagner! Posso mandar um abraço, Sombra? Pode. Trabalham comigo na Band lá da tesouraria. Vou mandar um abraço pro time da Band. Estamos na final do campeonato, vai ter no Sesc Pompeia lá. Como é que é? Esse time da Band, os caras falam que só tem perneta, velho. Que nada, eu sou o 10 da faixa ainda. Ah, então aí, tá vendo? Mandar um abraço pro pessoal que domingo tem uma final lá no Sesc Pompeia. Final sexo? Contra quem? Onde? Vai ter sexo da Pompeia? Onde é o... no cruzamento? Na final? Olha, o cruzamento ali do shopping, toda vez eu dou. Ele não, pera aí, vocês vão pegar quem na final? Vou pegar uma produtora que chama Plate Again. Plate Again. Ah, conheço. Plate Again. É, e o pessoal da Record, produtora conhecida. O pessoal da Record não tá jogando, não? É Play Record Game. A Record não se inscreveu esse ano, não. E tirou o SBT na semifinal. O Domênico não gosta dessa produtora. Não, lógico que eu já gravei lá. A Play Thiaguinho. Thiaguinho. Mas acabou isso aí. O Domênico fez as pazes com ele, zerou, né? Lembra? Não fez paz nenhuma com ninguém. Você viu? Assistiu o seriado ontem, mano? Eu vi, RG. Você viu a... Ontem foi do cachorro, né? Você viu a menininha lá, a loirinha, que era gordinha da Globo? Como é o nome dela? Que menininha é gordinha? Fez uma das protagonistas. Nossa, você ofende. A Marina Rui Barbosa, né? Não. Ele que falou que ela é gorda. A Adriana Esteves? Não, aquela que tem a pintinha aqui na pasta. Camila Pitanga. Quem? Camila Pitanga? Camila Pitanga é da novela anterior. Né? Rodrigo Faro. Do Velho Mico. Não, é a loirinha. Eu vou lembrar o nome dela. Bete Guzzo. Eu vou lembrar o nome dela aqui. Quem? Bete Guzzo. Bete Guzzo era a vovó. Não, era filha do Valentino. Filha da vovó Mafalda. Era. Ô, Sombra, pode fazer um merchan pra encerrar então? Pode. Claro. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você ganhou um kit top do desodorante Extreme pra você nunca mais feder igual você fede, tá bom? Nossa. Ah, você nem conhece o RG Leandro, Leão. Mentira, mano. Agora você vai ver que é top. Esse kit é demais, cara. Demorou, mano. O Tavares que mandou aqui, Leandro Leão. Leandro Leal, velho. Você viu como ela tá? Leandro Leal que é casada com o Alê, né? Ah, ela tá contracenando com o dono do cachorro. É, ela é a mulher dono do cachorro. Tavares, você é mó noveleiro também, mano. Não, nossa, minissérie. Não, amigo meu, o Tavares. Você assistiu o seriado ontem? Eu vi um trecho, sim. E, pelo amor de Deus. O Mota tá aí. Você viu aquela série de... Cachorro. Ô, Sombra. De música. Cachorro bonito. Você não viu o cachorro. Olha, você não viu. Ô, Sombra, você viu aquela série de música black que lançaram? Vocês que são... Get Down. Não, é Get Down, não é? É. É que eu não quis falar porque meu inglês é... Mas já tá passando na TV? Não, é naquele aplicativo lá que você paga. Domeninho, Netflix. Ah, boa. É. Ah. Tá bom, valeu, Domingo. Todo mundo aqui. Eu fiquei 5 minutos segurando. Wagner, um abraço, tchau, valeu. Um abraço, tchau. Tchau, valeu. Esse é o Estádio 97, né, mano? Opa, é isso aí, Sombra. E ó, vou te falar. Já falamos aqui hoje do nosso querido Estreno Ninho, que o cara é especial, Sombra. É um Estreno Ninho, esse é by Hero, cara. Ah, esse é by Hero, eu vi mesmo. É verdade, cara, ele mandou muito bem na campanha de Dia dos Pais do Hero. Sim. Não é uma surpresa incrível, e o melhor de tudo, tá aqui com a gente hoje. Quer presente melhor ou não? Ah, pô, Sombra, mas ó, essa galera do Hero é demais, o pessoal é top mesmo. Sempre oferecendo experiências inesquecíveis pra galera. E ó, vou dar um recado pro pessoal, Sombra. Quero o seu próximo, viu, pessoal do Hero? Lembrem de mim, hein, lembrem de mim. Eles vão lembrar, mano. Fica tranquilo que eles vão lembrar. Enquanto isso, você pode aproveitar pra usar o Cloud by Hero. Você já baixou? Ainda não, Sombral. O que ele faz mesmo, cara? O Cloud by Hero? Sim, o que ele faz? Ele armazena online todas as suas fotos, vídeos e músicas. E acaba deixando seus arquivos protegidos. E fica acessível de qualquer lugar. E você, logicamente, libera espaço na memória isso do seu celular, né? Importante. Chega de ficar vendo mensagem de memória cheia, né? Ah, gostei, Sombra. Não precisa falar mais nada. Tô baixando agora, cara. Boa. Tô baixando agora. E o melhor é que você ainda pode experimentar de graça. Top. É isso mesmo. Então experimente o Cloud by Hero, sem pagar nada. Para saber mais, acesse fshero.com.br ou baixe direto na loja de aplicativos do seu celular. Mano. Acabei de baixar, Sombra. Já carregou aqui, já vou começar a utilizar. Boa, boa. Parabéns. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Eliar. Olha só, amigão. Quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Legal, é isso aí. Eliar, sempre com a gente aqui no Estádio 97 da Energia 97. Vamos trazer mais mensagens através do aplicativo da Energia? É, manda lá. Boa noite, Eduardo Ramalho, Jundiaí. Sou torcedor do Tigre e vou falar pra você. Ganhar 4 milhões no Gustavo foi uma das maiores negociações. Melhor do que essa é só ganhar 8 milhões no Bruno Henrique. Se Gustavo é ruim demais, grosso. Gustavo? Quem é Gustavo? É o Gustavo do Corinthians contratou. Gustavo? É o Gustavo Adebayor, cara. Ele é ruim, mano? É o Gustavo Adebayor. Pra falar a verdade, Sombra, eu não acompanho. Como é o Gustavo Adebayor? É verdade, não, é o apelido do cara. O Adebayor era horroroso, então, né? Mas é o apelido do cara. É Gustavo e Gustavo Adebayor. Nossa! Mas o negócio é o seguinte, cara. Gustavo. O Gustavo, Sombra, eu sinceramente não acompanho os jogos aí da Série B, no qual ele tá brigando aí pela artilharia do torneio. Mas na boa, cara. Não é aquele centroavante que a torcida do Corinthians esperava. Aí entra naquilo que a gente tava conversando aqui a respeito de São Paulo também. O Corinthians se desfez de alguns jogadores importantes, não com relação à contratação do André. Mas, por exemplo, o Corinthians se desfez do Giovanni Augusto, do Renato Augusto, do Jadson, do Wagner Love, do Malcom, do Ralf. E o Corinthians ele trouxe jogadores, por mais que ele tenha investido uma certa quantia, estão falando aqui em 60 milhões, que o Corinthians acabou gastando para reforçar seu elenco, mas o Corinthians ele se desfez de jogadores protagonistas para contratar coadjuvantes. E a diferença aí, com o passar do tempo, aparece, Domênico. Inicialmente, você pode falar, o Marquinhos Gabriel no Santos, agora, ele jogou bem, ok. Trazer agora, né? Agora não, mas é que tá, Domênico. O Corinthians ele fez um negócio com o André, com o Sporting, e o Sporting dispensou 2 centroavantes que poderiam vestir a camisa do Corinthians. Que é o caso do Barcos. Ah, mas Domênico, tentar. O Sporting passou 2 meses e vendeu os dois. Se desfez dos dois. Mas não sabe se não tentou, né? Mas, Domênico, analisa o presente. Eu também concordo com você, O Corinthians, ele emprestou não, vendeu o André pro Sporting, lá de Portugal. Inclusive, para bater Barcos, parte da dívida que tinha. Manda o André de graça pro Sporting e fala, abate a minha dívida aí que tá devendo do Elias, e o restante que, teoricamente, eu deveria receber, eu quero o Barcos. Aí eu me acerto com o cara aqui. O Barcos, gente, o Barcos e o Théo Gutierrez. Um tá no Vélez e o outro tá jogando no Rosário Central. Ambos, vai, um recebe 100 mil dólares e o outro 150 mil dólares. 150 mil dólares? Isso, você tem uma ideia. Você tem uma ideia. Ele ganhava R$1 milhão lá e aí o cara embaixa. Não adianta o cara querer reivindicar a mesma coisa que não vão pagar. Ainda mais o futebol argentino que não paga ninguém. O Tevez, pra vocês terem uma ideia, ele ganhava 200 conto no Boca. Ainda ganha 200 mil dólares no Boca. Então, Domênico Gato, se você fizer a conversão hoje, 150 mil dólares, que é o salário do Barcos lá, velho, é o salário do André aqui. Nossa. Então, velho, na boa. Faltou talvez um pouco mais de tato. Mas vamos torcer pro cara agora, fazer o quê? Vamos lá, mais mensagens tá vendo, através, né, do nosso WhatsApp. Boa noite, pessoal do estádio. Boa noite. Aqui é Emerson, sou de Arthur Alvim, corintiano. Boa. Eu acho que o futebol, a gente tem que parar com esse negócio aí de jogador moderno, jogar em 2, 3 posições. Que eles estão ficando meia boca em 2, 3 posições. É melhor o cara especialista em uma posição do que meia boca em 3. Valeu, boa noite. Depende, cada caso é um caso, né? Ah, vai saber. Vamos lá, mais mensagens. Que da hora, que legal, só o Domênico acha que o Palmeiras tem mundial. Chupa, Domênico, aqui é Santos. Não, põe de novo isso que é legal, põe de novo. Cara, mandou bem. Independente da mensagem, isso, o cara vai engraçar. Gostou, até o Motinha gostou. Que da hora, que legal, só o Domênico acha que o Palmeiras tem mundial. Chupa, Domênico, aqui é Santos. velho. Que figura, cara, que figura. Mas figura mesmo é o Jorge Carmelo. Tá aí, Jorge Carmelo. Cadê aí, o Carmelo? Que delícia. Ah, tudo cadê bem, boa noite. Beleza? Sim, Carmelão, ah, tudo bem? Que delícia. Demais. Que isso? Hã? Comprei um pacote novo. Comprei um pacote novo. Um pacote de quê, Edinho? É, eu comprei na 25, um pacote super legal. Quanto custou? 25 de março. Até agradecer o Lambretinha lá que vendeu pra gente. Ele vende nossos pacotes lá. Ah. Trabalha na barraquinha lá. Não era o Edmilson? O quê? Não, o Lambretinha vende os pacotes. É que o Edmilson não tá mais operando, né? Não, o que aconteceu? Não, ele agora virou chefe de promoção. Ah, é? Definitivo! Ah. A Edireia também. Ela é a esposa dele, né? E ela tá gerenciando a promoção. Também, os dois. A gente daqui a pouco vai desovar várias revistas da rádio de 12 anos atrás. Vai fazer uma piruinha aí. Revistas de 12 anos atrás? A capa era Siang. Ela fez a Casa dos Artistas. A gente vai ir, a gente troca, isso aí é muito legal nas ruas, viu? Muito bacana, hein? Então é o seguinte, Motinho, hoje eu vou precisar de você aqui. Sim, do meu ladinho. Vamos lá. Bem gatinho, tá? Te ajudo. A energia e a alegria da cidade está na onda do Pokémon GO. Ah, é Gol. É Gol. Ah, é Gol, Pokémon Gol. E por isso lançamos aqui a promoção Pokémano Gol. Pokémano Gol. Na energia e alegria das cidade. Gol. As três pessoas sorteadas vão junto com o grupo Sampa Crio. Olha, que legal. Caçar Pokémon em Parelheiros. Legal, velho. Segurança total. É. Pô, segurança total aqui na energia e alegria das total. E tudo isso vai ser na próxima sexta, às duas da manhã. Parelheiros. A gente aproveita que essa hora Parelheiros tá bem vazia, né? É, calma, né? É, bem tranquilinha. Toque de recolher, né? É, aí você que tá falando, olha aí. Pra participar, viu, gente? É muito fácil. Fala pra que eu tô louco pra participar. Basta ter coragem, olha aí. Tá vendo? É acessível a todos. Precisa. Qualquer um pode ter. Você não precisa comprar. Exatamente. É. Promoção Pokémano Gol. É Gol, né? Gol. Gol. Vai, Pokémano Gol. Pokémano Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Fazer a vinhetinha. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Os três ganhadores ainda vão levar o kit de caçador Pokémon de Parelheiros. Ah, que legal. Ó, é uma jaqueta escura à prova de balas. Hã? E uma touca já com boné, sabe aquelas que vem juntinho? Ninja. É. Não, não, é, exatamente. É porque é pra você intimidar todo mundo na rua. E sabe o que é o mais legal? A gente fez uma pesquisa na cidade, Parelheiros é a garantia de Pokémon raro. Ah, é? Porque as pessoas procuram Pokémon raro por aí, né? Sim, com certeza. Ó, é difícil lá, achar. E a gente foi lá ver, vamos em 5 pessoas. É. Aí voltou só Edmilson. Como assim? Cadê os outros 4? É melhor deixar pra lá. Ó. Lá dá pra achar o Pilantrachu. Pilantrachu, é difícil. É o Pikachu, que ele vem tatuado. Já. Tem o Bubassalto. Bubassalto. E tem o Zubat Carteira. É, que é um morceguinho que você bobeou. É muito. Ó, e cada Pokéstop. Porque assim, tem um Pokéstop. Pra quem não sabe, você vai lá, você gira o dedinho, pega, isso. Pega então, lá em Parelheiros, cada Pokéstop fica dentro de uma boca. Nossa. Então teremos mais de 35 Pokéstops no trajeto de 500 metros. Olha aí, que legal. Parelheiros, muito bacana pra isso. E você pode conseguir itens raros, como incenso em pó, Pokébala. Porque bala, você precisa lá. E ovinho que choca pedra. Olha aí que legal. Tudo ali na boca, Pokéstop. É louco, imagina você e os integrantes do Sampa Crio caçando Pokémon em Parelheiros. Às duas da manhã. Aí você me pergunta, o que, que o Sampa Crio tá fazendo aí? Eu não sei, que toda promoção tem que ter uma banda chata, tem uma banda brega. A gente pôs aí o Sampa Crio. Eles ouvem o estádio. É, com o Sampa Crio. Valeu, Sampa Crio. Ó. É, temos também um ginásio Pokémon bem no centro de Parelheiros. Pô, dá pra disputar, pra conquistar o ginásio. E ganha quem ficar vivo. É, a última pessoa viva é a dona do ginásio. Pode ficar lá. O cara vai lá, só vai sobrar O último vivo aí. Fica. E no final você volta no busão na linha Parelheiro Centro, ouvindo um show ao vivo do Sampa Crio no busão. Que promoção, hein? Olha aí, promoção. E é legal que em Parelheiros, o Carmelo, aí, amor. O dono do Pokémon pode ajudar ele. Se ele estiver perdendo, possivelmente o dono com ajuda. Com certeza, exatamente. Bem observado, viu? Essa aqui é a... Peraí que eu já esqueci o nome da promoção. É a Pokémano Gol. Pokémano Gol é só aqui na energia. Alegria da cidade. Cidade, cidade. Obrigado, viu, gente? Boa sorte pra todo mundo aí. Mais uma grande promoção. É mais um lugar que esse do Carmelo. Beijo pro Bernardo que ajudou na promoção aí. É verdade. Hoje você falou. Hoje você falou eu uma sempre coisa. Falo, não, não. Sempre a outra você colocou ele num... Incenso em pó. É porque o incenso, viu, Beijo? Você que... Incenso em pó. É pra atrair o Pokémon. É que você que não joga Pokémon igual o Domênico, igual o Mota, o que que é o incenso? O Domênico joga? Você joga, ué? Não joga, Domênico? Por que eu jogo? Pokémon Go? É, Z.O.? Você joga o incenso e já começa a aparecer vários pokémons, entendeu? Ô, Carmelo, você consegue imaginar o Domênico saindo agora na Paulista com o celular? Ué, eu achei que ele jogava, não joga não, Domênico? Gritando, ah, Pokémon, tá velhinho! Você não é aquele você mestre tá me... Pokémon, Ash, lá o Ash? Você tá me confundindo com quem faz a sua imitação. Ah, que legal, meu! Que isso? É, e quem tá do lado aí também. É, tá bom. É, que também gosta de Pokémon. Então participe também da promoção, não, viu? Não, não participo, não. Ó, beijinho aqui, ó. Por sinal, acho que o Mota deve estar caçando Pokémon, que ele não participou do programa hoje. Ah, não, não participou. Pô, você deixa, você é chato. Mas e as pessoas estão perguntando se você trouxe o diploma que você falou ontem que ia trazer. Não tem que dar satisfação pra ninguém, velho. Ele não pegou ainda na BA. Queimou no incêndio. Não, lá não pegou fogo naquela faculdade. Eu tenho. Não. Você o diploma eu tenho. Assunto com moto, agora eu lembrei daquela serra elétrica lá da Dutra Ferramentas, né? Então, olha, se você precisa de uma serra elétrica, se você precisa aí de equipamentos, de ferramentas, como o Benjamin precisa para cortar a cabeça do Mota, preste atenção. Você pode comprar ferramenta com o melhor preço. Incentiva, né? O quê? Ele falar suas besteiras. Pô, mas é sensacional a ideia. Que fala é sensacional? Verdade. Não, ele sensacional. Corta a sua. Imagina... Não, mas peraí. Veja bem, ele não vai querer cortar uma cabeça que produz para a sociedade. Ah, é. Mas, nossa, ó, cara. Isso é algo tô que eu vendo. Gostaria de ter e um dia eu vou comprar, cara. É. Uma motosserra. Uma motosserra? Não precisa ser aquela grande de cortar árvore. É, aquilo é sacanagem. Cara. Pode ser uma menor, velho. Pra quê? Tinha uma menor. Ah, legal, velho. Você viu a pequenininha aqui? Então, ela é top, velho. É top, pô. Então, você precisa de ferramenta top? É na Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá não tem só máquinas pesadas industriais, não. Você encontra ferramentas como furadeiras, parafusadeiras, ferramentas manuais, cortadores de grama, geradores de energia, jogos de chaves, ó. São mais de 30 mil produtos com preços imbatíveis. E olha, o melhor, uma promoção muito bacana. O grupo Black & Decker vai levar você para assistir Barcelona lá no Camp Nou. É, você vai ver o Barcelona, vai ver lá Neymar, Suárez, Iniesta, um monte de craques, Messi. É fácil concorrer. Você tem que ir até uma das lojas do Dutra Máquinas e na compra de R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt, você vai concorrer a uma viagem com acompanhante. Depois, é só fazer o cadastro no site craquesdaperformance.com.br e já estará concorrendo. Falta pouco, hein? A promoção acaba dia 31 de agosto, semana que vem. Confira o regulamento, participe. E ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt, você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. São 2 em São Paulo, 1 em Guarulhos, tem Atibaia e Mogi das Cruzes. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. E aí você vai lá, não posso ir na loja. Entra no site, dutramáquinas.com.br, tá bom? Estágio 97. Agora é hora de do alegria. Oi, vamos sorrir e cantar agora. Se leva nada. Oi. Ah, é. Agora lá, é hora lá, do, lá, do lá, momento lá, sem lá, parar. Oi. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Oi. Sem parar, vem aí. Oi. Lá, lá, lá, lá. Sem parar, vem aí. Lá, lá, lá, lá, lá. O sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Você viu que vai ter a parada do SBT, vai fechar a Paulista? Vai. Por quê? Como assim? Vai ser, acho que no dia 12 de outubro. De 35 anos? Aniversário do SBT. Vai ter um desfile, uma parada. De e o Silvio vem. Alegórios. Ah, legal. Legal. Dia 12 de outubro, comemorando 35 anos do SBT. Ah, dia que dia? Hã? Acho que é 12 crianças. De outubro. Cai que dia? É o dia das crianças, né? Cai que dia da semana? Ah. É durante a semana. É o dia de Nossa Senhora da Aparecida. No outro dia eu li que o Silvio Santos recusou 200 milhões líquido no ano. Pra vender os horários das madrugadas com o igreja. Com um pastor aí que é concorrente do Edir Macedo. 200 milhões heróis. Líquido. É. Hã? É um herói. Herói não, ele é louco. 12 do que, Soma? Outubro. Quarta-feira. Então quase 17. Então dá quase 17 milhões no mês. E uma notícia pra um cara que é fã também. Domênico Gato, depois de 14 anos, o Bial não vai mais apresentar o BBB. Vai ser o Thiago Leifert. E agora, meu? Parece que voltou. Não, mano, parece que não vai ser mais, não, hein? Não? Poxa. Já anunciaram. Já anunciaram ontem. Parece que deu um revestrez aí. É mesmo? Por quê? Não. Tá uma confusão. Tá uma confusão danada aí, hein? É que RG Abrão, sabendo, velho. Ele tem um caso com uma atriz global. É mesmo? É, fiquei sabendo, ele tem um casinho aí. com uma atriz global. A Glória? Não sei, não posso revelar. Não? Não, porque não sei. Desculpa. Brieba? Hã? A Brieba? Zilka Salaberry? Só se transar com um caixão, né? Ah, é, Henriqueta Brieba morreu. Pô, respeita, respeita quem morreu. Esqueci. Pô, Henriqueta Brieba, vamos respeitar primeiro os vivos, legal, né? Que os vivos é que ouvem a gente. Respeita quem morreu, que depois eles reclamam pra mim, meu. Você encontra aí. Você é igual o menino do Sexto Sentido, você vê gente morta. Mais ou menos. Vamos lá, Dodô. Alô? Alô? Quem fala? É Marcelo de Souza Sivuca. Oh, Marcelo. Sivuca? É, tinha. Tinha, não tem o Sivuca. Cantor, mano. Cantor não, ele não é cantor. É instrumentista. Instrumentista. Não. Tem o Sivuca, oh, tem o Sivuca e Hermeto Pascoal. Instrumentista é o Sivuca, eu sou Sivuca. Sivuca, com B. É B. Sivuca. Quantos anos você tem, ô Sivuca? Eu tenho 4.2, Dodô. RG, 4.2 hoje. O Sivuca. Mata. É, você lava esse Sivuca aí pra falar do, dos outros, viu? Sensacional. É. Pô, não tem ninguém na vida. É, Dodô. E o bairro? É, aqui o bairro aqui, bem perto da Zona Leste, que é Vila Verde. Vila Verde não é ali perto da Zona Leste? É, já tinha falado, né? É, você falou, só. Ah, mas eu sabia. E Zona Leste não pode ter um bairro chamado Vila Verde. Por quê? É, Zona Leste. Lá é Corinthians. Ah, imagina, ligou agora o torcedor da Zona Leste aí, era São Paulino. Eu também sou Zona Leste, qual prazer, né? O estranho é corintiano e mora no. Que corintiano, rapaz? Mas tem foto tua aí. É, imagina, São Paulo. O cara vem com a camisa do Careca aí. Não, tem foto. Camisa histórica. Líder brasileiro. Qual o seu time? Palmeiras. Líder brasileiro. É, então. Alô? Para. Ô. Qual é o nome dele? Sivuca? Sivuca. Sivuca. Ô, Sivuca. Oi. Agora é o seguinte, cara, nós vamos pegar aí o Fluminense no final de semana, hein, velho? Vamos pegar o quê? Desculpa, dona, escutei. Nós vamos pegar o Fluminense no final de semana, hein, lá em Não, mas... aqui, ele é São Paulino. Ah, São Paulo. Brasileiro de títulos mundiais. É, líder brasileiro em títulos mundiais. Alô, líder brasileiro. Ele te pegou, hein, te pegou. Ah, mas ele falou bobagem, falou que era líder. Ah, em títulos mundiais. Em títulos mundiais. É, São Paulo. Deixa mundial é nós, Dodô. É. Mundial é nós, você não. Oh. E aí, você quer falar, ô corintiano? Tá louco? Fecha aí, Domingo. Vem com essa. Fala aí, Marcelo. Se informa lá, vai lá escutar lá pra você ver se Piraçu começar de novo. Dodô, você viu no jornal o título mundial, mas ninguém. William Bonner Cup. Mas não importa, cara, se eu vi no jornal, isso foi no título. Tá na história. Quando tá na história. O teu time não tem história, ó. Se o teu time não tem história, o problema é meu, ô mané. Vamos falar do São Paulo, vai jogar daqui a pouco. Aí, ô trouxa. Maior do mundo. E tá ruim pra cacete, vai. Só passar a informação aqui. Tá jogando agora aí Atlético Paranaense e Grêmio, tá 1-0 pro Grêmio. E o Santos tá empatando 0-0 na Vila Belmiro com o Vasco também aí. Dois jogos pela Copa do Brasil. Legal. Bacana. Vamos. E aí, Tricolor? E aí, Sobrinha? Tô vendo vocês falarem do São Paulo, das condições aí. Só que você tem que ver também que o déficit, né, que a diretoria anterior deixou, os caras estão pagando agora. Agora até que tá entrando dinheiro, os caras estão sem recurso para montar um time que nem o do Galo, que nem o do pessoal aí, entendeu? Pensa que não tá aquela pegada ainda. A gente conseguiu o Master agora, né? Tudo bem. Mas aí é o seguinte. Tem déficit? Tem. Não é menor que do Santos, não é menor que do Galo. Não é menor. Sim. São clubes que têm dívidas maiores que o São Paulo. São clubes com dívidas maiores que o São Paulo. Será que o São Paulo tem mais responsabilidade pra mim, do que eles? Independente do dinheiro que tem ou não, é incompetência o São Paulo ter menos time do que o Santos, gente. E não é demérito com o Santos. O Santos ainda faz milagre com o que ele tem. Porque o Santos fatura muito menos. Eu não tô, cara, avacalhando. O santista sabe disso. Não, o Santos arrecada muito menos. O Santos, pô. Então, se você tem um time que arrecada muito menos e é muito mais produtivo, e o seu arrecada muito mais e ganha muito menos, é porque você é incompetente. Mas a gente teve uma gestão nefasta nesse sentido, né, Sombra? E o dinheiro não chegava, ninguém queria assinar com a gente. É uma gestão nefasta que vem desde 2009. Há 7 anos. Então, são 7 anos de administração ruim. E a gente tá pagando por isso até hoje, né? Exatamente. Ficamos 3 anos sem patrocínio máximo. É, então. E vê o Santos. Quantas administrações gloriosas teve o Santos recentemente? Então, mas o Santos vive também endividado, com o salário atrasado, com problema. Gente, é isso que eu estou usando como exemplo. Um time cheio de problema, cheio de dívida, com um presidente que foi afastado, com dívida pra caramba, etc e tal. Olha o que os caras fazem no Santos e olha com muito menos problemas o que fazem no São Paulo. E outro ponto importante é essa estabilidade técnica que tem o São Paulo na meta, troca de técnico constante, que vem acontecendo não por culpa do São Paulo, mas por culpa de que os técnicos arrumam empregos melhores e que vão servir as seleções aí dos países aí nesse, que necessitam de técnico. Isso também eu não vejo como responsabilidade do São Paulo. E todos os caras receberam ofertas de emprego melhor e foram embora. Bom, sei lá, eu tô bem puto aí, porque tô achando que foi um trabalho bem mal feito aí nesse meio de ano. É, eu tô com Paulinas aqui, a Marissa e a Bianca. É. Manda um abraço pro doutor Erwin, número 2. Tá muito mal. Larissa e Bianca, G. Ele tá mandando pra você mandar um abraço. Um abraço pra Larissa e pra Bianca, velho. Ah, pensei que era tapa na camurça. Não, pras duas não dá, né? Véio? É tricolor aqui, tudo tricolor. Falou. Então tá bom, boa. Manda um abraço aí que é o. Deixa o palpite. Separar. Deixa o palpite pra hoje. São vai. Paulo e Juventude no Morumbi. Hoje vai ser 3-0. 3-0, ótimo isso, resultado. Pra eliminar logo. É. Mas faz 3-0 logo no primeiro tempo, isso. Sabe? Pra não ter que ficar aquela... Putz. Sofrimento. Né? Sofrimento. Não, olha, hoje se ganhar de 1-0 já é uma alegria pra nós, né? Se ganhar já é uma alegria. Porque hoje em dia ganhar no Morumbi virou um fato raro, né? Nossa. Pô, sobre, mas você tá muito desanimado, péssimo, né? Hoje eu acho que vai ser começar essa virada com esse técnico novo aí. Vai ser 4-0. Olha, os caras falam que eu sou pessimista. Tem que pensar positivo aí, né? O time tem Carlinhos e Mena. Ué, e eu sou pessimista. Não, temos que pensar positivo. Os caras cara escalam Michel Bastos de ponta. E eu sou pessimista. Não é fraco, não. Você tem que pensar positivo. Esse que é eu penso positivo. Vai ficar no banco, olha, eu penso ver. Positivo em caso de saúde, de profissão. Futebol não tem essa história, não. Meu. Futebol, assim. Não tem. Tem hoje vai ser hat-trick do Carlinhos. Penso positivo, como você pode brigar, meu. Você imagina aí, torcedor do Figueirense. Porra, tem que pensar positivo mesmo. Imagina que faz um torcedor de. Torcedor do América, né? Esse que tem que pensar positivo, porque o destino do não, cara. Esse aí já. É complicado. Não é, isso é fácil. Os caras ficaram aí, um ficou 18 anos, outro 23, o outro. Entendeu? Isso é uma. Nós estamos numa fase. Se colocar o. Você não vai pensar Messi, positivo? Isso é fase, velho. Fase do time que não vai mesmo. Isso aí. Então tá bom. Alô, todo tchau. Time. Valeu, cara. Obrigado, viu? Um abraço. Desculpa, eu sou da brincadeira aí, tá bom? Nós. Imagina, valeu, cara. Os caras ficaram sentidos aqui com você, velho. Vamos lá, segundo ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida, pulseira VIP do seu carro. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô? Alô? Quem fala? Fabrício. Ô, Fabrício, tudo bom? Beleza, é nóis, Dudu. Beleza, Fabrício do quê? Fabrício Francisco Costa Oliveira. Quantos anos, hein, Fabrício? Fabrício 38. 38 RG hoje. Dudu, segue, flamenguista. Ah, é flamenguista? Flamenguista. Nós, sombrinha. Ele Fabrício Arma, então. Nós não, Ben. Ah, sensacional. Cadê o Ben? Fabrício Arma. É nóis. Ô, amigo. O flamenguista saiu um pouco. Ô, amigo, no final de semana aí. Eu falo com todos vocês. No final de semana, o Flamengo aí teve um jogo duro diante do Grêmio. Estrearam aí o Diego e o Leandro Damião. E aí, cara, gostou da estreia dos dois? Os dois estrearam com gol, hein? Ah, além do gol, eu gostei muito da vontade do Diego, viu, Romano? Sim. Ele deu carrinho, foi combativo, correu, o Damião também foi presente. A sombra pro Guerreiro vai crescer agora, né? Eu acredito que o Diego já é titular. Mas essa é uma característica que sempre foi do Diego, né? Ele é raçudo mesmo. É, ele sempre se entrega, teve, né? Sempre teve essa pegada dentro do campo. Agora o Leandro Damião, que eu acho que é a grande expectativa, né, cara? É, surpreendeu até, né? Mostrou que saber jogar bola ele sabe. Mas calma. No Santos ele chegou. No Santos ele chegou fazendo gol. Veio, né? No Cruzeiro ele chegou fazendo gol, depois dá aquela parada, velho, é incrível. É o coelho de maratona, né? Chega chegando, mas não aguenta no fim. Ô, amigão, hoje o time do Flamengo também vai jogar pela Sul-Americana, vai pegar o Figueirense jogando em Floripa. Figueira. Mas o Flamengo parece que vai com o time misto aí pra pegar o Figueirense, você concorda com isso? Vai com o time da base, vai com 5, 6 jogadores formados em casa. Paulo Vitor, Juan, Ronaldo que ganhou a Copinha, Viseu, o time é bom, vamos ver. Mas... aí tem o reforço, aí tem o Donati, joga Chiquinho, joga o Rodney e volta, né? Rodney. Mas não vai jogar os caras ali, o Coediar, o Ilharão, o Mancoedio? Mancoedio, o Cirino, vamos ver, né? Então, cara, mas o time do Flamengo vai meio que com mistão. Não, é misto, eu acho que é. Não tô, mas você concorda com essa postura da diretoria do Flamengo ou você acha que tinha que jogar com os titulares? Ah, o time tem que rodar, né? Querendo ou não, né, mano? Tem que botar os caras pra jogar também, né? E testar, cara. É isso, tem a volta, né? Domingo um jogo dificílimo na arena do Condá. Vamos ver, né? Ah, mas eu vou te falar, cara, com todo respeito aí, claro, a diretoria do Flamengo, aí no caso o Zé Ricardo, o cara deve estar amparado por um sistema fisiológico ali apresentado para ele, o pessoal fala, ó, o cara tá com CK alto, tá correndo risco de lesão, mas, por exemplo, o Jorge, ele voltou a jogar agora contra o Grêmio, é um cara que podia estar jogando hoje, o Chiquinho é horroroso. O cara tem que jogar também, vai. Ele tem que saber como o Chiquinho tá jogando, né? Ah, cara? Não, mano, mas não dá, mano. Tá apostar no Chiquinho não dá, mas mano. Mas o Jorge tá no banco, cara. Então, mas quem deveria começar a partida hoje é o Jorge. Você pega aí alguns jogadores do Flamengo que eu acho que poderiam ter uma chance aí na equipe titular. Inclusive, por exemplo, o Coediar. Eu acho ele muito mais jogador do que o Márcio Araújo. Muito melhor. E esse cara é um cara que poderia estar jogando titular em algumas... Mas tem que dar um mérito. O Coediar é bom, mas... Tem que dar mão ao palmatório, flamenguista. O Márcio Araújo tá segurando, velho. Querendo ou não, da maneira dele, ele tá segurando. Ah, mas eu acho que ele distou ele naquele meio campo. O cara é melhor, eu volto a repetir, mas o cara tá lá, meu. Entendeu? Vai brigar. Tomara que o Coitier ganhe a posição. Ele tem uma saída de bola melhor, toca melhor, né, raçudo também. Mas, ô amigão, só queria completar com relação ali ao raciocínio do que eu tava falando. Sim. Time grande, cara, eu acho que tem que entrar nas duas competições aí com o time principal e tem que entrar pra ganhar. Esse negócio de time grande ficar, ah, eu vou poupar determinada competição agora, aqui pra focar em outra, tá errado, cara. O Flamengo vai entrar pra perder hoje? Então, a questão não é... Pra mostrar, olha aqui, Zé Ricardo, eu posso ser titular nessa bagaça. Não, aqui. Não, eu concordo. O time do Flamengo, ele consegue fazer um time misto e mesmo assim continuar forte. Mas, por exemplo, o Santos, ano passado, ele focou todos os esforços na Copa do Brasil, abdicou do Campeonato Brasileiro, perdeu a Copa do Brasil e ficou sem a vaga no Campeonato Brasileiro. Concordo, mas agora é errado, cara. Tem que entender uma coisa aqui. Imagina a expectativa que tá no nosso coração. Porra, tamo lá em cima do brasileiro, cara. A gente tá vivendo um sonho, não tamo jogando no Maraca. Talvez, querendo ou não, o time tá lá em cima pelo fato de não tá jogando no Rio. Não sofreu a pressão do começo do campeonato, entendeu? Era torcida fora do Rio, é pressão, é, mas é diferente. É isso aí, amigão. Quando perdeu pro Fortaleza, na Copa do Brasil. Entendeu? A galera não ia segurar ali. O começo do Brasileirão, entendeu? Foi a trancos e barrancos. Mas agora eu tô ansiosíssimo pela volta do Maraca. Mas manda então seu placar, velho. Manda aí, ó. Hoje o Flamengo pega o Figueira lá, jogando em Florianópolis. E Mengão, o Flamengo mesmo assim ainda acho que é favorito. Manda aí. Mengão 2-1, 2 o Viseu. E um daquela carniça do Carlos Alberto. Carniça, não. Carlos Alberto foi expulso no final de semana. Não, sim, mas o Carlos Alberto só fez uma citação porque ele foi expulso no final de semana. Campeão do mundo pelo Porto? Foi. Fez gol na final. Treinado pelo Mourinho. Carlos Alberto, interminável Carlos Alberto. É isso aí. Valeu, Fabrício. Opa, boa noite, cara. Aí, né? Faça. Fala aí. Ô, Bozano, me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou um kit top do desodorante Extreme. Boa. Sombrinha, abração pra valeu, você. Valeu, cara. Obrigado. Motinha, abração. É nóis. Vamos brigar palmo a palmo. RG, vamos brigar palmo a palmo. É isso aí, velho. Mano, vamos brigar palmo a palmo. Vamos lá. Mano. Vamos segurar a ansiedade, Mengão. Tamo junto. Alô, fera! Vamos lá, terceiro vídeo no momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Por ser a VIP do seu carro. Vamos, Jeová! Nada de ser. O esqueleto é muito legal. Alô! Alô! Opa, já baixa o volume, quem fala? É o Felipe Zerbinati que está falando. Ô, Zerbinati, Zerbinati, quantos anos você tem, velho? 33. Ah, vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu, que é a idade do médio. Ah, você só tem 3.3, né, gente? Depende. Consegui, baralho! Consegui! Pera, calma. Domênico, você prefere salada com limão ou com zebinagre? Sensacional! Mas aí é sensacional! Salvou a hora! E ó, vinagre é balsâmico. Não já nada com esse nome, pô! É, mas aqui é RG, né, velho? É. Eu me orgulho de mim, velho. Eu me orgulho. Ô, bairro, qual é, irmão? Irmão. Hoje eu tô aqui na Vila Augusta. Ah, é agora. Ah, Vila Augusta. Eu que eu conheço! E o time? Oba, oba! É, sobe o hino aí, mano! Qual aqui hino? É Corinthians, mano! Ah, Coringão, mano! Coringão é nóis! Vai Corinthians, mano! Coringão! Ô, amigão! Ô, amigão, pra desespero dos antes aqui da mesa, o Corinthians a trancos e barrancos, vendendo todo mundo, né? Continua lá menos no G4. O juiz vendeu. Ô, amigão! E aí, vamos calar a boca de todo mundo e beliscar mais um campeonato brasileiro? Ou você acha que a campanha do Corinthians é pra pegar um G4 no máximo? Ei. Assim, nosso ataque tá deixando a desejar ultimamente, né? É um ataque de nervos, né? É inevitável. Mas nós estamos comendo pelas beiradas e vamos beliscar esse título aí sim, com certeza. Dá trabalho aí pro pessoal. Ah, belisca aqui, ó. Porque os porcos não tem força pra chegar no campeonato até o final, não, pô. Tem vocês. Já mostrou que eles pipocam. Os caras tão gelando, mano. Os caras tão gelando. Para, o maior campeão brasileiro aí, ô Mané, do Brasil. Para. Para, que fax. Vai fax. Vai lá, saque@CBF. Vai de catar. Vai lá, vai lá. Acabando o programa. Ô, amigão, o Corinthians ele vai apresentar nas próximas horas aí dois reforços, no caso o Gustavo e no caso o Jean também, o volante que tá no Paraná Clube. Você acha que são reforços aí que vêm para ser titulares? Ou você não bota tanta fé assim como a maior parte da torcida? É, assim, pra gente resta só torcer, né? Já que tá vindo, que venha para jogar bem. Mas não é o ataque que o Corinthians merece ter, né? Me admira ter uma diretoria do Corinthians, ter um Romero há 3 anos e não correr atrás e fazer um esforço para ter um centroavante melhor. Ter ficado tanto tempo dependendo do Guerreiro. É, eu também acho. É dificuldade, né? O Corinthians até agora não conseguiu acertar. Tempo, né, não, ele até saiu com a tinha. Por mais que o Wagner Love tivesse tido uma boa passagem quando ele passou ali no Coringão, mas nem se assemelha, tá certo, ao futebol que o Guerreiro jogou no Corinthians. O Wagner Love fez seus golzinhos ali, mas era um time encaixado que criava muito. Mas o Wagner Love não convenceu, né, velho? Exato. O Love jogou o que jogou graças ao Jadson e o Renato Augusto ter deslanchado depois do campeonato. Porque ele mostrou que ele fez o Campeonato Paulista do ano passado. Ele teve uma crise de gols lá que ficou, sei lá, uns 7, 8 partidas sem fazer nada. Concordo. Se fosse esse ano aqui, se ele tivesse aqui esse ano, meu Deus. Ah, concordo. Para com isso. Mas fazer o que, né, velho? Agora é isso até o final. Ô, amigão, estamos chegando aqui próximos do final do programa. Quer mandar um abraço pra alguém? Não. Mano, só um questionamento só. Sim, questionamento. Por favor. Diga aí. O Dodô fala que o título de 51... Puta, de novo. É considerado... Nossa, vai se informar, velho. Vai lá se informar. Vai no final do programa não dá, velho. Mas me diz uma coisa. Por que o campeão de 52, que no caso é o Fluminense, e olha que o advogado dos caras é forte, bicho, pra conseguir as coisas. Não marca o campeão mundial. Não, mas eles vão pedir também. Do jeito que o advogado é, viram 3 milhões. Ah, liga lá no Fluminense e pergunta, idiota. Pergunta lá, não pergunta aqui. Ah, idiota não. Vai lá defender o Fluminense, mano. Valeu, um abraço. Idiota não. Respeita o ouvinte, respeita o ouvinte. Obrigado aí, amigão. Valeu pela audiência aí. E desculpa a má educação do Domingo. Nossa, obrigado. Desculpa o Cássio. Tá certo, obrigadão. Foi um prazer conseguir falar com você. Boa, filho. O Domingo não acha que foi um prazer. Só com vocês, eles faturaram de trânsito de São Paulo, cara. O Domingo não acha. Obrigado, mano. Valeu pela audiência. Valeu. Desculpa a ignorância do Domênio. É, desculpa o Domênio. Desculpa o Cássio, eu não desculpo por mim mesmo. Pronto. Vai, fica. Tá, valeu, um abraço, tudo de bom. Tchau. Que isso, Domênio. Acabando o programa, cara. Boa, Lolo, boa. Cara. Coisa chata, velho. Eu vou te falar, os ouvintes do Estádio 97, eles têm umas sacadas, né, cara? Nossa. Bom pra caramba. Vai jogar vôlei, então. Fora de hora, é isso que é o problema. Deitou no porco, fora de hora. Vai jogar vôlei, foi bom. Já notou como às vezes basta um adesivo pra começar a revolução? É, então, tantos adesivos, né? O Paz e Amor, que ele representou a liberdade de uma geração. O No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente de Smile? Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com o único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro pelo adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, eita, tá esperando o que para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar, acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 da Energia tem oferecimento de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Agora vamos acelerar o Logan. Com certeza, e olha só quem tá batendo bolão, rapaz, é a Renault. Com a condição do Logan, você só começa a pagar em 2017, gol do Santos, hein? E ainda leva de graça a central multimídia 7 polegadas para ouvir os jogos do seu time, RG. É, se tivesse no Logan agora, tava vendo o gol. Agora, tá vendo? É ou não é uma bela jogada? O Logan, além de ter um porta-malas gigante de 510 litros, tem computador de bordo, piloto automático e o maior espaço interno da categoria. Então passe em uma concessionária e faça um test drive ainda hoje, hein? Porque no Logan cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Renault Logan. Beleza, estádio 97... da Energia 97, Renato, né? Trazendo agora, aliás, vamos agradecer a presença do Estranho no Ninho, que tá aqui, o Paulo, né, Paulo? Eu que agradeço Paulo vocês. Clayton. Boa, Paulão! Ótima, agradecer as meninas do Hero aqui, a Cris, boa, a Ju, a Luan, o pessoal foi genial, foi muito legal. E presentão apesar, que você ganhou, hein, mano? Apesar de o evento ter sido lá no Chicken's Arena, mas foi bacana. Foi paga legal. Um pau aí, ô Zé. Um estádio que tem TV no mictório, tá de paga sacanagem. Um pau. Paga que uma madeira aí, seu vacilão. É o único lugar no mundo que você isso, pra você rapaz, é bom, isso aí. Pra você é bom ter televisão no banheiro, porque vocês não ficam olhando o piro dos outros. Que palhaço. Mesmo assim ele olha. Olha pra frente. Mesmo assim ele olha. Teu manja-rola. Gourmet demais aqui. Eu sou de treina. Teu sapo de duas cabeças. Por que tem que ter vitória no banheiro? Pra não ficar olhando o piro dos outros. Mas o estádio é de quem? Chupa. Dos Galinha. Galinha então, é sua irmã. Aquilo foi feito Galinha com você. Galinha é sua irmã. Paga um pau aí, ó. É o Coliseu da Zona Leste. É uma santa. Foi por falar em Coliseu, mano. Coitada da Itália lá, você viu os tremores de terra? Mano? Triste, né? Limpada. Sombra. Diga aí, Paulo. Só mandar um beijo pra minha esposa, rapidinho. Tá todo mundo ouvindo, tá pra alegria, Maguila, pra alegria do Benja. Vou mandar um beijo aí pra minha esposa, pra minhas duas filhas. Você... Alegria do Benja. É, porque ele não gosta de mandar beijo, mandar abraço. Pô, eu tô me achando que transformou a minha alegria. Tua mulher foi minha alegria. Ela é a minha você alegria. Já não curte. Falei, será que o cara é mulher? Depois o RG vai me mandar dois garfos na marmita, você é louco? Não. O Paulo falou que você nas é mulher, na minha gaveta ninguém mexe, não, rapaz. O Paulo falou que você é zoio de treino e voyeur. Tchau, Paulo, um abraço. Abraço. Valeu. Não, aliás, deixa eu só mandar um abraço aqui pra minha, minha chefe, a Júlia, que ela vai me dar a promoção. Isso, é pra nós. Valeu, tchau. Aí, o Lucena, safado comigo. Valeu, tchau. Aí. Um abraço, valeu. Falou, um abraço. Quem ganhou a boné estádio 97 Vista Aérea, com apoio de bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Felipe Zarbinati. Salva de pausa pra RG. Felipe Zarbinati. Ele mandou o melhor WhatsApp do século XXI. É mesmo? É. Ah, é top 3. Vou ver. Não, vou ver. Eu tô achando que é tipo, top 1. Tipo Marina Rui Barbosa. É ouro? Estilo Marina. Olha, eu já mandei esse WhatsApp pra 25% da população brasileira. Todos estão respondendo. Quem ganhou a camiseta do estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Douglas Cavalaro. Boa, e olha, uma dica legal pra você que tá com fome aí, mora na Zona Sul, região do Morumbi. Bacana, hein? Quarta-feira do Rivelino acontecendo lá no Boru Sushi. É hoje, quarta-feira do Riva, hein? No Boru Sushi, Avenida Morumbi, 6936. Bacana demais, hein? Comida japonesa de primeiro nível, hein? E quem quiser, as pessoas estão mandando aqui, olha, eu queria ver o WhatsApp. Olha, nós não podemos mandar, mande e-mail para ba@97fm.com.br. Você quer saber o WhatsApp que o RG mandou, que é uma coisa inenarrável, ba@97fm.com.br. Ou então, se o ba não conseguir responder porque ele tá muito ocupado, tem o Fernando também. É Fernando, não tem nada. Passa do Zé também. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pra Guiomar São Paulina, que tá fazendo 69 anos hoje aí da Vila Ed. Mandar um beijão também aí pra Maria Eduarda, que é enteada dela, tá certo? A dona Guiomar aí também é madrinha dela. Um beijão pras duas aí. Dona Guiomar fazendo 69 anos. Um beijão do dia também.

Spirit, o Festival de São Paulo. Ingressos online, ticketfacil.com.br. Também à venda nas lojas Cavaleira e Tentbit, na Energia 97, na Teles e Music, Galeria Urupino e na Embaixada Dance Music. Curta no Face, Spirit Oficial. Informações, spiritoficial.com.br. Spirit, realização, promoção, promoção exclusiva, Energia 97. Spirit. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Mahmoud Ohan, Phil. Apenas os grandes e Cigala featuring John Newman. Why don't you give me your love? Give me your love. Why don't you give me your love? Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Começando. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. No ar. No ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O vino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. A melhor noite do Brasil acontece em São Paulo e na Energia 97. Tem Night Sessions, os melhores DJs da cena eletrônica, trazendo tudo que vai bombar na sua pista. Seguinte, ó. André Ponciano trazendo o melhor da House Music pra você nessa primeira hora. Sobe o som aí. Night Sessions. Sessions. Sessions. energia. Dedicate to me your time.